Projeto X Podcast. Vocês estão prontos para escutar? Porque esta noite acaba de começar mais um Projeto X Podcast, desta vez o mais energético gravado. Estamos aqui nessa semana alongados e aquecidos para falar de nossas gloriosas carreiras e ex-carreiras esportivas. Nessa semana o impossível é nada. E é isso aí, senhores, bora, tem muito para falar. Tô até chorando com essa introdução, velho, que coisa! A soldier, and I stay under you fighting. Cause I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus, I keep it on lock like I'm part of the jail. É o cast Just Do It, né? Então, Just Do It. Eu tava me escutando, tipo, lembrando do vídeo. Just Do It! Vamos lá, aqui é o Rods LaBeouf e eu... a minha meta é praticar pelo menos uma vez cada esporte do mundo. Caralho. Nossa senhora. Boa sorte. E aqui é o Moog Homer Simpson e eu, meu objetivo é voltar a ter uma vida mais esportiva. Esse é o objetivo. Se eu vou conseguir, o primeiro passo do esportista é, um é pensar. Se eu vou tentar realizar ele, são outros. Ah, é. Aqui é a Dri e eu tô tentando afastar a gordice de mim. O problema é que a gordice é uma coisa espiritual. Você não deixa simplesmente, você não deixa de ser gordinho porque você emagrece. Você, o negócio tá tão entranhado no seu espírito que ele não vai embora, entendeu? Você pode emagrecer, mas o seu espírito de gordinho vai permanecer com você pra todo sempre. Infelizmente. A gordice, ela é a nível atômico. Então, eu acho que a gordice é uma parada de alma, sabe? É uma parada espiritual. Não, mas é tanto é que porque, tipo, eu conheço muitas pessoas magras, mas que têm espírito de gordice, entendeu? Sim, sim. Bom, aqui é o Cabeça e os professores de Karatê são mentirosos. E eu explico demais, tá? Osso! Osso! Mentiram pra mim e acabaram com minha vida esportiva. Contarei mais tarde. Meu trauma. Eu sou o Darion e estou a caminho de 6 quilos a menos. Alright. Olha, eu posso dizer que todos estamos. O quão longe é o questão. O cara é foda, né, velho? Eu também posso dizer que eu gostaria de perder 6 quilos. Quando eu vou começar, né? E aí, moçada, é com esse espírito aqui de energia e prontidão que a nossa equipe aqui se apresenta para fazer aqui um podcast único aqui no Projeto X. A proposta do podcast aqui de hoje é realmente sair da curva aqui, né? Porque a curva é a parte mais difícil da corrida, olha só. Hoje estamos aqui com todos os ex e atuais esportistas do Projeto X e mais alguns que ficaram no meio do caminho aí para falar de nossas carreiras esportivas e nossa relação e experiência aqui com esse maravilhoso mundo do esporte. Mas o importante é o seguinte, moçada, fazer seus sonhos virarem realidade. Just do it! Don't let your dreams be dreams! Yesterday you said tomorrow! You said tomorrow! Just do it! Stopping giving up! Esse é um cast pra mudar vidas, ou não, né? Sei lá. Eu acho que ela pode mudar, pro bem ou pro mal é a questão. É, cara, mudanças acontecem de vários jeitos, né? Então, para introduzir aí vocês, senhoras e senhores ouvintes, né? Qual que vai ser aqui o nosso formato, né? Primeiro a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui nossa, né? Da nossa relação com algum esporte que a gente gosta muito, porque coisa simples e rápida. E segundo, desencadear aqui todas as nossas histórias aqui de vida de atleta ou não, né? E é isso aí, né? Então... E eu vou puxar aqui a bola então, moçada, pra falar, né? Eu sou o Rods, pratico esportes... Não, brincadeira. Mas eu tenho uma relação longa e próspera aí com a vida esportiva. Eu já pratiquei muita coisa, mas muita coisa mesmo. Vida próspera. Você ganha dinheiro com isso? Com certeza não. Então não é próspera. Pelo contrário, né? Mas a prosperidade não precisa só ser relacionada a dinheiro, cabeça. Mais ela um pode ser a sabedoria, massa, né? A músculo, tem que ficar monstrão. Fica grande, porra. É. Mas é o seguinte, moçada, eu já pratiquei, sei lá, desde o taco de rua, queimada, até esportes assim mega inusitados, né? Futebol americano, boxe, basquete, vôlei, né? Atletismo. Se você falasse pra mim que pai que praticou walking na grama, aí eu bote eu já joguei. Porra, bote. Bote é tipo, é você tipo, aceitar o papel de tiozão e mostra você pela sociedade, né, velho? É, o Rollins aproveitando pra bater esse ano de 70 anos do bote. Esse dia do bote foi louco. Mas a minha parada com esporte, assim, é que, pelo menos que eu imagino e tal, né? Óbvio, a gente tem sempre essa instrução, né, acadêmica, escolar, né, de que esporte faz bem, que é bom pra se correlacionar com as pessoas, né? Trabalho em equipe somente quando o resultado depende disso, é muito mais evidenciado no esporte, né? Isso é uma parada que eu acho muito maneira, mas principalmente o que eu vou defender aqui na parte séria aqui do cast. Tem sério o pessoal que você consegue fazer no esporte, saca? Porque o esporte é a maior prova aqui que você consegue ter um desafio e superar ele, né? Seja de qual situação seja. E essa parada legal, e por isso que eu relaciono muito, né? O meu esporte favorito hoje, óbvio, né? Nunca foi segredo, é boxe. Eu tô aí com 1 milhão de planos maléficos do Cebolinha aqui pra voltar a lutar. Mas o Rod e o Popó, os dois tentando voltar a lutar boxe. A diferença Popó já estreou dos dois, na frente, né? A diferença dos dois é só uma carreira inteira. Tudo bem. Ai, que bancada. Mas é isso aí, moçada. Vou sentar aqui no banco de reserva. Bem, o Rod já falou um pouco aí como que é a vida esportiva dele. E eu vou com um contraponto aqui, porque eu sou o gordinho. O gordinho sedentário da equipe. De longe, né? Isso orgulha? Então, convicto. Eu nem sempre fui o gordinho sedentário, tá, gente? É difícil pensar isso, mas nem sempre fui. Hoje eu sou uma pessoa que, assim, eu me aceito, ok? Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas alguém, meu corpo, minhas regras. Alguém tem, né, que te aceitar. Convenhamos. Mas eu já fui uma pessoa mais esportiva. Puta, na época de adolescência, puta que pariu, eu fazia. Teve épocas que eu fazia natação, basquete, judô, academia, ao mesmo tempo. E vôlei. Caralho, velho. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Espetáculo moderno. Esse é o espetáculo. Você vê, o cara pegou tão pesado quando era mais novo, olha a situação agora. Tipo lutador de Muay Thai, né? Aposenta com 23 anos. Já era. Porque o Mug lesionou todos os músculos e ossos possíveis tentando fazer isso. Até os que não existiam. Mas hoje, eu tinha... Era uma pessoa extremamente, assim, ativa quanto se trata com esportes. E hoje eu estou, assim, me achando super foda em conseguir correr. Não, correr não. Você já tinha falado antes pra gente, ó, que caminhar. Caminhar. Porque assim, caminhar realmente são tantos. Existe uma diferença. Um deles você faz quando você vai à padaria, outro quando você está em perigo. Então, assim, existe um. Ou atrás de correr atrás do busão, né? Pode ser também. Correr atrás do busão devia ser esporte olímpico, cara. Devia ser uma puta medalhista. Esporte urbano. Correr atrás de ônibus. Ou corrida de obstáculo com poça de chuva. Ou dependendo de onde nada sincronizado, na poça de chuva, dependendo de onde exato, você mora. Luta livre no busão lotado. No metrô. É que aqui, sabe, Campinas, cadeira. Interior de Boston, não tem metrô, né? Então. Agora fica a dica. Fica a dica do Mug, que já passou por isso. E vou deixar uma dica pra você, adolescente, que faz bastante esporte. Meu Deus. Pare tudo de uma vez e continue comendo o que você comia quando fazia esporte. É uma dica muito válida. Aquele negócio, que nem eu falo pro pessoal, é matemática pura. Você gasta 3 mil calorias e consome 3, aí de repente você vira sedentário gastando nem 1.000 calorias e continua consumindo as 3, o saldo, né? Vai tudo pra barriga. O titio lá ensinou que a matéria não vai, ela, né, nada se cria, cês, nada se perde. Vocês não queriam um cast de matemática? O problema é no quê? Ou seja, né? Gordura! Alright. E ainda mais, no meu caso, eu adicionei um plus que eu entrei na faculdade que significa esse plus. Um plus. Mug Achievement. Conquistou o troféu. Meu Deus. Não, deixa eu falar, esse plus é o bar, mais cerveja. Right. Aí, velho, você completa aí de uma forma excelente o combo. Só chamando a chefia. Ô, chefe, mais um. Nossa. É. Existem competições disso, né, Mugi? Sério? Só não dá pra chamar de esporte, né? Eu acho. Ah, não com essa atitude. E aí, Dri, qual que é a sua relação com a vida esportiva? O Mugi é o gordinho sedentário e eu sou a... Eu passei por uma história mais ou menos parecida. Por um tempo curto, eu pratiquei algumas coisas na minha adolescência e tudo mais, mas aí... Apareceu o ensino médio, apareceu vestibular, sumiu a grana que eu usava pra pagar academia na época. Então, eu meio que parei de fazer as coisas. E assim, aqui eu vou dar a mesma desculpa que uma certa pessoa deu na gravação, e a genética pesa. E a gente come. E considerando que eu sou de uma... A minha família é mineira, a gente gosta muito de comer, e a nossa comida... Opa, sou. É tudo menos saudável. Jogando a desculpa também na descendência. É lógico, padre, tudo estado isso. De origem. Tudo isso. É, depois é eu lógico, sou... Exatamente. Quando a cultura a brasileira, culpa é minha, olha. A culpa é minha, quanta religião quiser. Então... A culpa é minha, bota no que quiser. Assim, inclusive naquela feijoada deliciosa. É lógico. Eu não tinha direito de ser uma boa assim. Mas continuando aqui. Aí eu acabei ganhando muito peso. Eu sou uma das gordinhas do rolê. Eu gosto muito de comida, infelizmente. Mas de um ano pra cá, um pouco mais de um ano, na verdade. Eu comecei em julho do ano passado. Aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a ganhar minha própria grana e eu percebi, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu comecei a frequentar academia. E eu acabei gostando mais disso do que eu imaginava. Meu eu não, Deus. Não faço aparelhos, eu gosto muito de ginástica, gosto muito de aeróbica. E eu tenho ido faz pelo zumba menos quatro... em casa. Oi? É melhor, faz zumba em casa. Cara, você tem noção do quão deprimente zumba. É você fazer zumba, zumba sozinho? Véi. Zumba, where? Não, o zumba, é que eu faço no zumba, zumba sempre tem pessoas felizes, na academia não. O pior é que eu faço zumba. Todas as pessoas zumba. São aí que muito eu felizes. Zumba. Muito feliz. Eu faço na academia que eu treino. Zumba deve significar felicidade. É muito da hora. Em alguma linguagem tribal, né? É muito bom, ninguém consegue dançar que nem aquele povo, mas é muito da hora. E assim, e eu comecei a fazer, eu tô indo pelo menos 4, 5 vezes por semana e eu tô percebendo que. E eu tô gostando muito. Eu sempre fui preguiçosa, sempre fui preguiçosa, mas eu comecei a pegar gosto pela coisa. Tanto é que eu tenho mantido uma rotina até que muito regrada de exercícios de um ano pra cá. Só que, infelizmente, a gente continua gostando de comer. Emagrecer que é bom, foda-se. Então, é aquele negócio, né? Você tem que juntar a limitação com o exercício. A gente sabe disso, mas cara. Consegui fazer o inverso. É difícil. Ele juntou o não exercício com a limitação. Não, eu fiz o inverso da Dri, porque a Dri, ela investiu no exercício. Eu investi na minha alimentação. Mano, então assim, eu tenho praticado já faz alguns. Já faz um ano, mais de um ano. E estamos aí. Aí eu assim, se o Mugi era o gordinho sedentário até pouco tempo, eu sou a gordinha com delírios de fitness, sabe? Que ainda não é, mas quer acreditar que sim, sabe? Tipo, você olha aquelas minas super musculosas, sonho, super magras do cartaz. O sonho da Adri é um dia aparecer na propaganda do Polishop do antes e depois. É esse o objetivo da Adri. Eu vou ser bem sincera, onde eu treino. Tem os cartazes dos programas de treinamento que eles têm. Continuando, o meu sonho mesmo, eu vejo aquelas pessoas fazem as propagandas dos programas de treinamento e tem um cartaz tipo, em tamanho real, na sala, assim, em frente ao lugar que a gente treina. Eu fico olhando assim, um dia, aí do lado tem o espelho e eu olho, talvez ia demorar um pouquinho mais do que eu esperava. E estamos aí, e é essa minha vida. A minha é... Não sei se eu posso dizer que ela é diferente dos dois, mas ela é igual no ponto de vista que eu pratiquei muito mais esporte antes do que hoje, né? Eu acho muito bonita essa história de gente que melhora a alimentação e faz esportes, mas é porque não mora sozinho. Porque é impossível você controlar a alimentação morando sozinho. Exato. Diga, tá? Assim, eu não moro. Uma coisa que as pessoas não falam pra você é que assim, é muito difícil você controlar a alimentação quando você tem tipo meia hora pra almoçar. Você simplesmente não exatamente. Consegue. Sabe, ou quando você não sabe cozinhar. E aí você vai fazer o quê? Né? É. Qual é o restaurante delivery que entrega coisas mas, boas, cabeça, viver com os pais, né, não é muita vantagem, não. Você chegar em casa e sua mãe fez aquela bela daquela feijoada. Você vai falar, ah, não. Exatamente. Vou. Ah, mas aí se a sua família não te apoia também, meu filho, desiste. É, então, mas... ninguém mas é minha, velho. Minha, a você, minha você, assim. Você entra, você entra na... A bruxa do João e Maria. Mas que negócio, que mano. Você entra na vida... família, cara. Você entra na vida saudável, mas nem necessariamente sua família também não entra, mano. Esse é o problema. Sim. É bom, difícil, gente. Vocês acham? Hoje eu, infelizmente, não consigo ter uma rotina de exercícios, muito menos de boa alimentação. Mas também, quando fui jovem, na minha época de jovem, joguei aí também. Eu joguei futebol, joguei basquete, joguei vôlei, fiz capoeira, fiz karatê. Todo esse tipo manja de coisa, dos Paranauê. Todo esse... Cara, eu era bom na capoeira, eu só não passei porque eu não passei na prova de instrumento. Porque tinha a prova de tocar os instrumentos, eu não era bom nisso. É, tocar pandeiro, essas besteiras, berimbau. Perdi, não consegui meu cordão por conta dos problemas de percussão. Rimou. Caralho, mas berimbau é um bagulho fácil, velho. Ah, tá, é. É só zum zum zum. É só bater, é aquele instrumento que tem uma corda. Entra numa corda de aço, né? Bateu ali e tá tocando berimbau. Não, mas então, é um instrumento de uma corda, não é? Então, porra, como que você vai errar uma corda? Ah, o problema é você ter coordenação. Eu sou o seguinte, a gente arruma berimbau, colocar na mão do Mug e fala, se vira. Do Mug. Vai. Não, primeiro de tudo. Fazer um solo. Primeiro de tudo, eu quero ver o Mug conseguir segurar o berimbau. Do jeito certo. O Mug ele não tem, porque o berimbau bate na barriga e não chega onde deveria, na posição correta. Então ele não conseguiu nem tocar o berimbau. Mas. Além de tudo, o cara ainda se vendo o direito de ser o espírito de porco do rolê até agora, né? Obviamente. Foi pra isso que eu vim gravar. Mas eu gosto muito dessa parte, mas eu sempre me diverti com o esporte. Então eu sou, na verdade, eu tenho asco a esse que a Dri faz de academia e locais fechados, onde uma pessoa tá gritando na sua orelha, vai! E sobe! E desce! E vira! Eu tenho um modo hoje disso. É, isso. Mas eu não gosto disso. Eu acho que eu nunca vi graça, porque o esporte pra mim sempre teve muito mais a ver com uma coisa mais divertida do que uma obrigação, do que algo que eu me obrigo a fazer de forma mecânica. Mas aí é apenas o meu sentimento e, né, a era maromba atual não aceita isso. Vai ficar monstro. É, então, como que é? Ouvi recentemente... Eurotreino. Eurotreino era maneiro. Esse é um clássico. Vai estar toda na vez postagem. Que eu entrava na academia e tava desmotivado, eu pensava, Eurotreino. Aí o Rods olhava no espelho, né? Será que eu ficaria com o peitoral daqui? Tá dando resultado. Existem, inclusive, pessoas hoje que falam que academia é um estilo de vida. Eu quase vomito. Menos, né? Cara. Bem menos. É um estilo de vida. Cara, é uma ideologia. Estilo de vida. Na verdade, eu acho que a academia vira vício. Vira vício. Com certeza. É um vício e a pessoa tem problemas que eu conto as pessoas que não fazem. É quase uma lavagem cerebral que você tem que fazer. Porque você tem que puxar ferro, entendeu? E você não vai à academia se exercitar, você treina. Apologia à música. Nunca entendi o treino, porque pra mim o treino sempre tem um objetivo, né? O treino é um treino esportivo, de futebol, você melhorar, você não, treina é pra quê? Não, é a parada do ficar grande, não, gente, qual mas que é o aí, problema de vocês? Mas aí é a questão, aí que tá. O treino tem um objetivo, o problema é que às vezes as pessoas vão treinar e só pensam em crescer. Exatamente, é isso aí. Pensa eu como professor tentando tirar isso da cabeça dos marombas. Não tira, mano, os caras quase cheiram whey protein, velho. Isso aí, o cara faz picolé de whey protein, carreirinha de whey protein. Isso é um rolê errado. Cara, não, eu nem falo nada. Eu já vi os caras fazer... Vota no Emael, né, cara? Só nossa, tem whey na vida desses caras. Nossa, os caras fazer cupcake de whey protein, velho. Sério, tem receita, se for procurar na internet, tem receita de cupcake de whey protein. Ah, cara, tem tudo. Mas, excluindo aqui nossas opiniões aqui amadoras, a gente tem aqui a opinião de alguém que infelizmente manja aqui pra dar ordem na coisa aí, Daniel. Conta essa história, sua carreira aqui no Bom, por incrível que pareça, a minha vida é meio inversa da maioria. Eu não fui uma criança muito ativa, pelo contrário, eu era um gordinho sedentário que ficava o dia inteiro em casa assistindo desenhos e tokusatsu ou jogando no Super Nintendo. O lema era mais por menos. Então, pra vocês verem. Eu, Adrio Cabeça, a gente começou com uma vida saudável. não me coloca no mesmo grupo, não. Não, eu não tô falando se estamos saudáveis, não. A gente começou com uma vida saudável. Hoje não temos. Não temos. Nem tanto, vai. Olha lá, o Mugs totalmente sozinho. A Adri tá no nível melhor, então ela tá tentando. Poxa vida, um ano, cara. Eu achei que eu dava conta de tanto tempo assim. A minha pergunta é o quê? É saudável, mas é feliz? Não, então foda-se. Não tem sentido. Já o Dylan, ele não começou com uma vida saudável, hoje ele tá aí, né? É, não sou meu exemplo também, não tô 100%, mas é. Não, mas foi assim, eu não fazia quase nada. E, bom, como toda criança, joguei taco, caí, ralei brincando de carrinho de rolemã, tirei o tampão do dedo do pé chutando o chão, jogando bola na rua, normal. Só que eu sempre tive fixação por artes marciais. Aí, só que sendo aquele gordinho, né, pensa aquele gordinho, com um monte daquela criançada magrinha, indo lá praticar karatê. Kung Fu eu sempre desistia. Aí eu fui pegar uma vida saudável mesmo. Olhou o Honda do Street Fighter e falou, agora vai. É, não cheguei a tanto sumo não, porque depois foi com 19 anos que eu comecei a fazer Taekwondo. E aí eu posso dizer que agora eu vivo do esporte, porque eu dou aula e eu ganho dinheiro disso. Também a única forma de ganhar dinheiro com Taekwondo é dando aula, porque você só gasta o esporte caro, pelo amor de Deus. Não, cara, ó, eu falo, eu da minha fase de gordo, eu posso afirmar, gordo de sunga é uma visão do inferno, velho, tá beleza. Porra, com certeza. Mas aí nessa fase então, eu pratiquei karatê, kung fu, mas aquele negócio, criança gordinha, preguiçosa, parei. E com 19 anos eu comecei a treinar taekwondo, que aí eu falei, não, aí agora eu vou até o fim, e agora eu praticamente, uma parte da minha vida eu ganho dando aula de taekwondo. Só assim também pra ganhar dinheiro com taekwondo, né? Você gasta dinheiro desgramado. Toma essa. Mas, pô, é muito louco, pô. Não, e de gordinho sedentário, hoje é profissional de educação física, mano. Tá bom, velho. Deu uma virada. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, não que eu tenha emagrecido, que eu seja agora totalmente em forma, mas pelo menos eu manjo... O que é? A gordinha emagreceu? Ah, como que era? A feia ficou bonita, né? Um clássico, cara. E você? Exatamente. Que saudade. Mas assim, só pra concatenar até uma parada legal, aqui a gente brinca de até de fisionomia e tal, mas assim, não levem pelo lado só, sei lá, da negatividade pra você. Aqui é a liberdade da pessoa de falar de como se sente, de como ela imagina que seja o objetivo dela, e todo mundo sabe aqui, a gente não precisa ficar falando toda hora que cada um pensa de um jeito diferente, blá blá blá blá. Isso. O importante aqui é a parada que o Morgan Freeman mostrou pra gente, né? A gente tem que buscar a felicidade. Peraí, mas... Ah, não, eu confundi. É o Você está pensando em outro Bilu, é o conhecimento. Nossa senhora. Ah, pode ser o seu caminho pra... Mas, infelizmente, a felicidade não vem fácil e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Pra falar aqui das dificuldades do percurso. E se não fosse por isso, a gente não tava aqui gravando. Posso começar da época de infância, que eu pratiquei duas artes marciais e larguei, né? E a primeira, justamente o karatê, eu tava praticando bem, menino lá, dedicado, aquele gordinho que você fala, caraca, esse gordinho tem futuro, velho. E simplesmente num treino, eu um palmo de abrir, fazer abertura zero, o sensei chegou e empurrou eu com tudo pra baixo, fazendo abertura zero na hora. Que louco. Quem... A abertura zero é o da bailarina. Isso, aquela que é uma perna colada, uma perna pra cá. Isso, mano. A virilha... Espacate. Simplesmente, mano, assim, eu com 10 anos de idade, eu senti aquela dor, desceu aquela lágrima, assim, pelo olho, que disse que eu vou ter treinado. Ah, mas também, pô, puta mestre zoado, né? Ou faz parte do treinamento, sei lá, mano. Então, não, o sofrimento, Rod, faz parte do aprendizado. Cara, ninguém disse que ia ser fácil. É o que eu falo pros meus alunos, eu falo pros meus alunos, principalmente na academia. Eu tô aqui não pra ver seu sorriso, mas pra ver suas lágrimas. Caralho, meu salário em lágrimas. Isso tá confirmando uma teoria de que eu tô desenvolvendo esses dias. Que profissionais de educação física são todas pessoas horríveis e sádicas. Não, todos eles. Sabe o que todos que eles querem a sua dor. Mas não é. Eu ganho a minha vida com o sofrimento e a dor dos outros, cara. Eu mato isso, velho. Na moral, a garrafinha do Dylan de água tá escrito. Delicious. Your tears are suas lágrimas são deliciosas. Nossa, cara, que barra. Mas pior que você parar pra pensar, a essência dos professores de atividade física é isso, né, cara? Ganhar com o sofrimento dos outros. Porque os outros. Nem sabe que o pior de tudo é que o aluno ele aprende, ele vira pensar numa notícia, porque ele vai todo dia, cara. Ele sofre, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe e paga que ele paga. Ele paga. É. Que nem eu tô recebendo pra passar tortura pros outros, cara. Que nossa. Olha, realmente vocês estão fazendo um ótimo trabalho de motivar nossos ouvintes a irem pro esporte. Bom. Mas voltando aí ao papo aí da frustração, né, que leva à felicidade, como o Dylan tinha explicado, né, o sofrimento que não tem algum objetivo, né, objetivo, né, pensado. Em nenhum momento ele afirmou que gera felicidade, tá? Não, mas aí que vamos dizer assim, olhando pelo lado fisiológico, o sofrimento que você tem na academia libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, é isso, é passivo, né, assim. Não, mas vamos lá, falando de frustração, assim, frustração na parte de esportes. Eita. Eu sou frustrado realmente em ter parado de praticar judô, velho. Que é uma coisa que realmente gostava, cara. Eu realmente, assim, eu me dedicava pra aquilo, entendeu? Na primeira sua área. Eu fiz judô por 3 anos. É, primeiro, segundo, terceiro colegial. Aí quando eu entrei na faculdade eu parei. Eu cheguei a fazer campeonato. Eu nunca ganhei primeiro lugar, mas chegava em terceiro. É nóis, Mugi, bate aí, mano. 10 anos de taekwondo, nunca ganhei. Se você fez, você montava o campeonato. Chamava as crianças, dava prêmio. Eu fiz o churrasco esses dias aí. Não, eu participei de campeonato. Você me roubou, Tá feliz. Eu falei que participei. Obrigado, agora fica um pouco mais. Só entendeu, meu falei. Mas então, eu nunca cheguei em primeiro lugar. Mas, pô, era uma coisa que eu me sentia bem, tá ligado? É, eu vou falar que foi uma coisa, né, frustrante no começo. Primeiro ano, me fudi muito, velho. Puta que pariu. Apanhei balote. Mas depois eu fui, tipo, gostando. Eu peguei gosto por aquilo, tá ligado? Cara, eu me arrependo de, naquela época, ter parado. Porque hoje eu não consigo me imaginar voltando pro judô sem conseguir me dedicar tanto, assim. Porque eu não vejo ter tempo suficiente pra me dedicar pro judô hoje, entendeu? Eita. Uma coisa que eu percebi, quando você... Não tem um tema mais fácil pra você criar desculpa do que atividade física, cara. Quando você para, você inventa 70 desculpas pra não voltar. E aí é foda, sabe? Às vezes tem um negócio que você gosta, mas por alguma razão você inventa desculpa. Mas sabe por quê? Mas, gente, isso é um reflexo natural. O ser humano, ele foge daquilo que faz mal. Ele tenta fugir daquilo que não é bom pra ele. Ah, entendeu? É um reflexo natural. Eu não vou discordar totalmente do cabeça, mas a principal questão é que nosso corpo, ele não foi feito pra gastar energia. Ele foi feito pra economizar. Então, tudo que você coloca de... Estão indo contra a evolução. Tudo o que homem você... evoluiu, ele sobreviveu. Não é porque ele fez esporte. Não é porque ele jogava bola na época das cavernas, entendeu? É porque ele sabia guardar os seus alimentos e as suas energias. É, não, na verdade ele sabia fazer oportuno. Um pouquinho de atletismo também. Vai não, correr não de... sabia, vai... não. É, não tinha que... mais argumento. Tinha que correr dos tigres, não vai tinha? Vai correr de bicho, tio. Tem que correr, sobe em árvore. Ah, tá. Você corre, você cansa. Você vai correr de tigre? Tá maluco? Guepardo não sobe árvore. Não. Exatamente isso que eu falava. É só subir uma árvore alta que ele não suba. Olha, se o guepardo não consegue subir numa árvore, tem uma chance grande do cara também não conseguir subir na tal árvore. É, você, exatamente. Você é homem, você tem o fogo. O guepardo não. Eu falei, né, gente, é a prova cabal que o que a gente mais faz é inventar desculpa. Né? Caralho. Mas não. Fale pra você. Eu tô usando a ciência e a história todo meu lado. Não, mas só falando dessa parte. É o famoso amanhã eu volto. É. Não, mas falando dessa parte fisiológica, mas é isso mesmo, o corpo ele não quer estresse, é algo que, vamos dizer assim, é um estresse, é algo pro corpo que, até ele se acostumar, por isso que começar é tão sofrido, depois que acostuma, é uma beleza, quando você para, o corpo, beleza, não preciso mais me preocupar com isso, ele volta na estaca zero. Eu conheço gente, não é só o corpo não, viu, Dali, eu conheço gente que o lema é esse. Lei do esforço mínimo, né? É muito clássico no nosso mundo. O nosso mundo, ele é um reflexo muito bom disso. Porque, assim, as pessoas que realmente são bem-sucedidas são aquelas que não fazem. Elas não gastam energia fazendo, porque tem quem faça pra elas. É a mesma coisa, você não precisa fazer, entendeu? Porque se você faz, tá errado, você tá abaixo dentro dessa nossa cadeia hereditária. Você não tem que fazer. Quando você faz, você tá errado. Esse é meu ponto. Por isso que eu sou professor de educação física. Eu mando os outros caras. Exatamente. Ei, tá vendo? É isso aí. Manda os gordinhos correr. Manda os gordinhos correr. É que eu falo, que nem o pessoal fala, porque, mano, não sou exemplo físico nenhum. Se alguém chegar na academia e esperar um professor monstro, vai encontrar eu, o cara vai às vezes virar as costas e ir embora. Só que eu falo, eu não sou um monstro, eu fabrico. Frankenstein, mano, Frankenstein, velho. Frankenstein, Dalion, Frankenstein, gente, olha. Eu tô até emocionado agora. Eu vou puxar um outro momento aqui, então, meu, que se originou com o nosso esporte aqui, nossa alegria nacional aqui, o futebol, né? Como a gente comentou lá no começo, né? A gente, quando é jovem, a gente pratica muito esporte, né? Seja por incentivo, sei lá do que, né? Seja por falta de coisa social. Pressão social. Mas, e dentro das práticas de esporte, eu gostava tanto de futebol que eu consegui, tipo, fazer amizade com a galera. A gente fez o time da rua. E aí chegou o dia que a gente conseguiu inventar um novo esporte, né? Porque a gente foi jogar com o time da outra rua. E foi a primeira vez que eu descobri que futebol e porradaria se relacionavam. Você não tá nem ligado, Rod, você não tá nem ligado. Mas, na verdade, o futebol, ela é a desculpa para a luta campal. Então, não, mas eu falo. Deixa eu falar, no começo eram gols no asfalto, depois virou sangue. Olha, eu tenho que falar uma situação. Eu sou traumatizado com o futebol por uma seguinte. Eu jogando, eu gosto de assistir essas coisas. Você ainda consegue assistir? Eu sou traumatizado por. Você ainda consegue assistir? Assista. Mas enfim. Assiste porra nenhuma, Dario. Eu não acredito. Você vai confiar mesmo no Miguel do mundo que assiste. Não, eu assisto. Não sempre, mas eu assisto. O cara vê, tipo, entendeu? O compacto dos melhores momentos. Assistiu, meu. Eu assisto, qual o último campeonato que acompanhou? 2006, 2007. Bem, vai. Olha, tá por aí. Termina sua história. Mas beleza. A minha questão com futebol é o seguinte. Eu quando... Porque educação física nas escolas, muitas escolas é o seguinte, dá uma bola, você joga futebol. Não é, exatamente. O professor joga a bola e as crianças correm atrás da bola. Isso é esporte. Exatamente. Na escola, E numa dessas situações, logo quando era muito pequeno, eu era meio uma pessoa meio sem noção. Era. Então, eu ainda sou uma pessoa meio sem noção. Só que naquela época era mais. Você era sem noção e inconsequente, né? Exatamente, eu era uma criança. Então, hoje ele é sem noção e inconsequente com dinheiro. É a única diferença. O que aconteceu? Teve um jogo que eu ficava na zaga e aconteceu que eu fui dividir a bola com uma outra criança, né? Um outro moleque. E eu meio que quebrei a perna dele. Meio que quebra a perna. Tipo assim, aí um garrote. Tipo, uma hora ele tinha a perna inteira, outra depois do nada. Outra hora não. Nossa, eu imaginei agora o Anderson Silva jogando bola com o Mug, né? Ah, quebrando a perna no meio. Coitado do moleque, velho. E depois disso, cara, eu peguei um trauma tão forte que eu sou uma negação em futebol. Uma negação, velho. Eu não sei jogar direito. E, tipo, o pessoal me continuava colocando na saga porque eu teoricamente, por eu ser cavalo. É. Claro! Nossa, obviamente você não ia ter medo. O último, você quebrou a perna do maluco. Esse pro zagueiro é tipo um gol, né, velho? Então eu fui. Essa é a minha frustração por eu ser cavalo demais e não apreciar direito um esporte. Perigo, que eu cara, não, mas ó. Por isso que depois eu acho que eu preferi esportes com mãos. Basquete, vôlei. É porque aí você podia quebrar os braços também, que tipo, ativo antes de quebrar a perna já tinha passado, né? É porque o handball é um esporte muito tranquilo. Não, o contato no handball é um esporte que quase nenhum, não existe, né? Violência. Não, mas eu nunca joguei hand, eu joguei vôlei, basquete. O handball é o único esporte onde não existe falta. inacreditável. Eu nunca vi. É impressionante. A cotovelada no nariz é lance comum. Não, mas que nem... Só comemora mais que o gol, inclusive. Mas o Mug falando de futebol, mano, eu tenho a seguinte opinião. Futebol é um dos esportes mais violentos que tem, velho. O pessoal fala que não, que... Até que comparar as lutas, que eu falo, meu, na luta você espera a pancada, no futebol o cara dá pancada na maldade, né? Tá louco, velho. É, exato, cê, né? Você sabe que você vai tomar tá pancada louco. Na luta. Dá carrinho não, mano. Pô, e tinha um bagulho antigamente, eu não sei se vocês praticavam isso daí, mas é um bagulho que eu jogava muito antes de quebrar a perna Coitado do moleque, eu nem lembro o nome do moleque. É melhor mesmo, né? Pra sua consciência. É, ele lembra do seu. Ele lembra do seu, isso é verdade. Mano, com certeza os pinos que ele tem lembram de você. Aí, o que acontece? Em intervalo, a gente pegava uma latinha, qualquer coisa que desse pra chutar, tá ligado? E existia porrada. Puta que eu pariu, velho. Exercício social formador de caráter. Cara, que não. Isso é uma prova de que o ser humano evoluiu tanto pra chegar nisso. Assim. Mostra que a evolução não faz tanto sentido. Dri, desculpe, mas assim, a evolução não faz sentido. Pra chegar nesse ponto. Entendeu? Não. Do rolinho porrada. Entendeu? A brincadeira do Fusca Azul. Não, não, você não vai evoluir pra isso. A brincadeira do Fusca Azul é uma brincadeira inteligente, mano. Ela faz você ter... Claro, lógico. Pratica, é uma brincadeira. Pratica reflexos, percepção, interpretação de Fusca. A brincadeira do Fusca Azul tem uma origem histórica, né? Tem uma lendinha que tem uma origem histórica. Originalmente os Fuscas eram pretos. Aí parece que saiu uma linhagem azul porque alguém fez alguma merda com as tintas dos carros. Aí parece que foi assim, os... Era difícil de achar, né? O dono chegou e olhou, que merda, um Fusca Azul com um sorriso. Era difícil achar, e criança como não vai perder nenhuma chance foi, de dar foi porrada. Foi o patrão, né? Ele tava imprimindo os Fuscas lá, saiu todo preto, saiu azul. O cara ficou bravo, pô, Fusca Azul, geral. Acabou a tinta da impressora, teve que misturar, acabou a preta. Ele começou a misturar, saiu o azul escuro. Pô, Geraldo, Fusca Azul não. Mas é realmente a lógica do ser humano é muito... Olha só, tem poucos Fuscas Azuis. Acho que vou bater no meu amigo do lado quando encontro um. Claro, é realmente muito óbvio e muito sensato. O meu sonho é comprar um Fusca Azul e ficar dando volta em volta de uma escola na hora da saída e só ficar assistindo a mágica acontecer. Isso é sonho de todo mundo, relaxa. Não, mas isso aí qualquer um quer fazer, tipo assim, passar com aquele sorriso de prazer de ver as crianças se matando, cara. Isso. Eu ainda ia buzinar na frente da escola e com a câmera, tipo, filmando, tá ligado? Tipo, se matem. E provavelmente você seria preso, né? Por estar com uma câmera dirigindo. Eu estou rodando com o meu carro e uma câmera na frente das escolas, filmando. Cara, com essa sua cara buzinando pra ela. Buzinando pra ela. Dentro do carro. Não, o carro. Busca, né? Algo que passa bastante confiança sobre o indivíduo que dirige. Olha, se a Polícia Federal já tava atrás de você, Mug, agora é bom, seria bom você mudar de endereço. Bom, mas voltando ao futebol aí, não, rolinho porrada. Esse eu tenho bons momentos também, mas eu apanhei mais em outras situações do futebol. Mas tal qual a vida real aqui, o meu futebol sempre foi igual ao meu perfil aqui, sabe? Criativo e descompromissado. Então, falou, hein? Sempre joguei bola. Esse é o cara. Eu tenho a minha noiva aí, tá de prova. Eu sempre fui um cara que... Esse é o Google. Caralho, Rods, o que você tá fazendo? É a tradução do que ele disse. Sempre gostava de... Cara, pra mim, carretilha valia mais que gol, velho. Muito, muito. E aí, uma hora, assim, eu aprendi. Eu zoava tanto no futebol que eu parei de driblar, que eu parei de... Tal qual o mestre Ronaldo. Ronaldinho do drible, não tão bom quanto ele, né, mas... Que não parou de driblar, mas eu parei um pouco de driblar e falei na minha cabeça que eu tinha que me especializar numa parada. E eu lembro que eu fiquei, tipo, uns 3 meses, assim, no ensino médio, na vibe do carrinho. Que eu queria aprender a dar o carrinho perfeito. Ou jogar com o Rod devia ser divertido pra caralho. Não, Dri, mas era muito perigoso, velho. Porque o carrinho, se você não faz pra machucar a pessoa, você tem risco de se machucar também, né? Porque... Era isso que eu tava pensando. Devia ser, tipo, a galera que jogava com você devia adorar jogar com você, né? Ah, lá veio aquele filho da puta de novo, né? né, era legal que ele conseguia causar esse sentimento nos adversários e na galera da equipe. No meu time, isso, né? Cara, isso, exatamente. Pior que zoeira atrás zoeira, cara. Eu acho muito... Aí eu lembro que na mesma escola que eu pratiquei uma vez, eu vi o goleiro destemido também. O goleiro, ele tava jogando no gol. Aí deu uma situação lá, um cara... Era tipo um campeonatinho, assim, sei lá, velho. Não, acho que não era um campeonatinho. Era tipo um inter-salas, assim. Tipo um contra de salas, saco normal nele. Deve ter tido dois alavadas e... Assim, eu tô todo ano lá na escola em que eu trabalho, a gente faz. Aí se liga na maluquice, o goleiro, ele tava... Só histórias dos moleques se matando. Tava o moleque lá atacando, o goleiro foi, o cara chutou, o goleiro fez uma puta defesa da hora e ele conseguiu encaixar a bola. Aí não contente no desafio de encaixar a bola com o atacante que quase fez um gol, o goleiro foi lá e jogou a bola de novo pro cara, mano. O cara... E o pior é que ele defendeu a segunda. Eu falei, caraca, mano. Gente, essa é a zoeira que eu quero buscar. É esse tipo de nível de esporte. É porque eu... quando você faz isso, você quebra o psicológico do atacante. Não, é... Você buga o cara. Que ele nunca mais vai chutar uma bola de novo, sabe? Ele, cara, ele buga, você buga o cara. Isso foi muito Shaolin Soccer, velho. Então, cara, Não, assim, de futebol de escola, assim, eu participei de um campeonato que a gente tomou um goleado da quinta série, sendo que a gente era do primeiro. Ah, mano, mas mano, meu time era lindo. Eu, tipo, eu no gol, eu sempre falei pros caras, sabe aquele cara que, tipo, começa o ano, ninguém quer colocar você na linha, porque você é o gordinho. Aí os caras chegam assim, ah, pega no gol, você cata tudo. No primeiro jogo do ano, vai pro gol, você não cata mais nada. Tipo, eu gastei minha sorte, minha cota de defesa no primeiro jogo do ano. Aí os caras, não, você é goleiro. Aí os frangos vindo e aquele time lindo, né? Sobe o time todo pro ataque, não volta ninguém pra defesa. O goleiro fica sozinho com três atacantes. Ele falando, você é goleiro como se fosse uma vocação, né? Que você nasceu pra ser. Aí o time inteiro sobe pro ataque e fica só, tipo, um goleiro e três atacantes. Eu me lascava direto. Então eu era goleado direto. Só que o melhor assim, que eu vi uma vez foi num jogo de um dos times que na minha sala tinha dois times. Então um dos times da minha sala contra o time de um ano anterior. E a gente não se bicava muito com os moleques que jogavam desse time. Aí o goleiro do outro time, mano, o moleque saiu rasgado. Aí ele travou a bola com o atacante, que era o moleque do nosso time. O moleque deu uma cambalhota no ar e caiu de costas no chão. A gente torceu pra quem? Pro goleiro ou pro moleque? Pro goleiro, né, mano? Foi bonito. Meu, o cara deu uma cambalhota no ar e caiu. Tipo assim, muito cinematográfico. Foi bonito, foi bonito. Nem no Pro Evolution eu vi o goleiro fazer isso, né? Mas assim, esportes coletivos sempre foram a minha cruz, né? Como eu falei, eu era a gordinha desengonçada na época da minha escola e tudo mais. E eu era sempre a última a ser escolhida e eu tinha um certo medo da bola, porque na minha sala também, principalmente nos meus primeiros anos, tinha umas meninas que, tipo, tinha um sangue nos olhos daquelas meninas que eu ficava com medo. Aí, sobrava pra quê? Pra idiota aqui, sobrava o gol. E lá ia a Adriele tentando, assim, se dividir entre tentar pegar a bola e tentar não levar uma bolada. Só que eu tinha um problema também que, aparentemente, as pessoas percebem o seu medo. Então, o que elas faziam, aproveitavam a minha pobre pessoa, né? Aí, nossa, é sério. Aí chegou uma época, assim, olha, no esporte? Olha, vai pra linha e fica longe não, e tenta não atrapalhar. E foi o que eu fiz, e acabou dando até muito certo. De vez em quando, assim, uma vez a cada três vidas, tinha um momento de inspiração de fazer alguma coisa direito. Mas o problema é que mas mesmo assim, isso não me impedia de querer jogar, eu gostava. Eu até, principalmente no meu último ano que eu tive educação física, foi no meu primeiro ano do médio. Segundo ano do médio, isso. E eu gostava bastante de jogar. Então, assim, eu tentava, só que eu acabava mais passando vergonha do que qualquer coisa. Eu levava bolada até de jogo em que eu não tava participando, cara. Uma vez eu tava, tipo, esperando a vez do meu time jogar. Teve um moleque que não ia muito com a minha cara, ele pegou uma bola de basquete e já tacou na minha cara. Tipo, simplesmente jogou a bola na minha cara. Entendeu? Nossa, sacanagem. É, isso é o ensino médio pra vocês. Mas era isso. Você já parou pra pensar, Drake? Welcome queimada. To... Queimada. Isso lembra que, assim, aí quando você realmente via com ódio bem lembrado pessoas, também, era né, que tinha jogo de queimada. Meu, a minha, pelo menos na minha sala, a galera virava uns bichos, cara. Dava até medo. Tinha vez quando eu vi que os ânimos estavam meio exaltados, tipo, Na verdade, queimado o esporte ele solta o lado ruim de verdade das pessoas. Isso bem lembrado, viu? Entendeu? Ele porque você, tudo que você faz dentro do esporte é quase que socialmente aceito. Entendeu? Regras, a violência contra o amigo. Ah, o homicídio, esse tipo de coisa. Homicídio. Nossa, gente, era medonho. Cara, mas era muito divertido quando você assistia de fora. A queimada, você só é bom se você quer matar o seu adversário. Se você tem outro sentimento que não homicida... Tem muita gente que leva isso pro coração. Tem gente que leva isso muito a sério. E essa coisa de sala que tretava... o mais divertido eram sempre os torneios interclasse, porque assim, os ânimos ficavam exaltados também. A gente, no meu ensino médio, principalmente, quando eram as finais dos jogos, a gente era. No último dia do interclasse, todo mundo era dispensado das aulas pra ir pra quadra assistir. E, gente, você ficava naquela arquibancada, as coisas que estava aquela galera falando, é sério, tipo, não parecia ser ensino médio. Só faltava ameaça de morte ali, porque era tenso o bagulho. Era muito tenso. Aí hoje eu assisto os interclasses lá da escola que eu trabalho, a mesma coisa, não mudou nada. O esporte ele revela o pior das pessoas. Ah, mas adolescente sempre vai ser adolescente. Adolescente é adolescente. Agora, adolescente agora você fala de queimada. Babaca, né? É que você nunca viu queimada na faculdade, né? Contra uma goleira de handball. Já fui pra seleção brasileira. Mano, eu quase virei no ar. Nossa. Jogando com a menina. Cara, você sabe? Mano. Pensa, mano. O que é uma menina catar uma bola e você vê, tipo assim, quase que um demônio nos olhos dela. Ela mirando nos outros, cara. Você deita pra dar uma bolada. Caraca. Eu tô imaginando uma cena de anime, tá ligado? É. E vocês querem me convencer de que o esporte é bom. O ódio flui no arremesso, né? Sim, né? Cara. Onde? O esporte é bom, depende de com quem você pratica. O esporte é com seres humanos que não prestam. Eu gostava muito de... A culpa é do ser humano. A culpa é do ser humano, não do esporte. Que noção, né? Armas não matam pessoas, né? Pessoas matam pessoas. Mas lembrando de queimada, eu gostava muito da queimada, um porque tal qual o boxe, né, que necessita do esquema, a queimada também precisa da sua dose de desvio, cara. E na parada que eu mais achava vitorioso na queimada era você desviar da parada. Ah, mas nesse lance de desvio, eu já cheguei a fazer a professora parar um jogo, porque só sobrou eu e ninguém me queimava, mano. Ela parou, acabou o jogo, agora chega e vocês vão queimar esse moleque, acabou. Ué. Então, você saía se sentindo o Neo do Matrix. Apesar mano, que tem um vídeo na internet do cara tentando escapar de uma bolada de dodge do mortal que ele caiu. A parada mais da hora. Pai, já viu isso? Mano, Não, mano, gostaria de também. Inclusive, a parada mais da hora do esporte queimada é a posição de coveiro. Você não é atacante, você não é zagueiro, você não é pivô, você é o coveiro. Você enterra as pessoas. E pior é que queimada fica aquela coisa, não é de... Isso é muito louco. Não é tratado como esporte, mas eu acho que eu nunca... Depois do futebol e em escola, eu nunca vi nada que deixa as pessoas numa violência tão absurda igual a tal da queimada. Truco. Não sei se é porque, tipo, é de fato... Ah, truco. É que você nunca viu. Oi? Você nunca viu a hora do intervalo quando o truco profissional de ensino médio pra cuidar. Isso nossa, sim causa não, ódio truco, nas pessoas. Truco tá num outro nível também, cara. Truco é um negócio muito louco também. Truco de boteco. O truco vale bater carta que na vale cara, faca. Tapa chute, derruba a mesa. Cara, vale tudo. Não, truco eu tenho... Mas eu vou mudar de esporte aqui, eu vou pro vôlei. Nossa, esporte vôlei, eu peguei questionado vôlei. Por algumas pessoas, aplaudido por outras, mas eu também tive uma carreira do vôlei. No vôlei, o meu melhor momento do vôlei foi quando eu fiz o ponto do encerramento de uma partida, né, com outro time de bicicleta, nem sei se valia. O vôlei mas eu faz, fiz a bicicleta. Pode dar o pé em último caso. E aí foi maneiro. Em último caso. E aquele era um caso desesperado, cara. Boa lembrança. O bom é que era na areia, né? Aí deu pra jogar, deu pra fazer a bicicleta sem sair com as costas quebradas. Como tu. Mas eu tenho também maus momentos assim no vôlei, tal qual a violência gratuita que qualquer esporte proporciona, o vôlei também. Ele faz isso de forma inversa e discriminada, né? Porque você tem que mandar a bomba pro time inimigo, não tem jeito, né? Eu lembro uma vez, acho que oitava série, sei lá, a gente praticando lá na educação física lá, a menina branca, branca, branca, branca, branca. Infelizmente, sem querer, mas se fosse por querer também, eu ia ter achado tão engraçado quanto. O cara levantou e na hora do corte, cara, e nem foi de propósito, assim, apesar que se fosse de propósito, minha reação ia ter sido a mesma. E aí, deu uma jogada lá. É o Rod. Deu uma jogada, tipo, meio estranha lá, a jogada, tipo, tava parada, o cara, aí o levantador levantou e eu cortei, pum. Aí pegou assim nas costas da menina, meu, deu até dó, assim, a menina era branquinha, ficou marcada assim a bola, cara. Aí aí tem todo o drama, né, de escola e tal, mó dó, assim, mas é aquela desculpa, né, que você pede, mas no fundo você tá rindo, assim, caraca. Você eliminou seu oponente. Eu tô falando, não existem amigos na quadra, essa é a verdade. Isso aí. Eles podem estar no seu time, mas eles não são seus amigos. Se ela não pode ficar em pé, oportunidade, você vai acertar ele. Esse é o esporte. Muito louco. Muito louco. Eu lembro também que, cara, esporte é muito engraçado porque é um mix de tudo que você tem que desaprender na vida com esporte. E eu aprendi no esporte, né? E no caso, o basquete, que a humanidade era malvada, assim. Até então eu não sabia que as pessoas podiam ser más na vida real, eu só tinha visto em filme. E aí eu tava jogando, acho que eu tinha tipo uns 11, 12 anos, não, tô brincando. Óbvio, já sabia maldade. Mas a gente tava jogando a partida de basquete, tipo, na boa, assim, na moralzinha, tá ligado? Acho que não era nem campeonato. E aí deu uma situação lá, cara. Aí eu fui marcar um moleque lá, tirei a bola do moleque. Nunca fui um asa de basquete, mas tirei. E aí eu tirei uma vez, marquei a segunda e dei um toco nele. Aí na terceira vez, eu não tinha percebido, porque eu não sabia que as pessoas mandavam essa competitividade, esse ódio. Eu acho que foi aí que começou, esportivo. Sabe? E aí eu fui. Foi aí que começou. Hoje talvez, então. Mas aí o que rolou? Eu fui marcar o moleque, meu. O moleque me deu, aí, marcando de lado ele, assim. Aí o moleque aproveitou que o professor tava meio que olhando pra outra quadra, não sei o quê. Ele me meteu uma cotovelada, cara, que me deu falta de ar, assim, mano. Aí todo aquele processo de faltar o ar, você ir pro chão, assim, eu fiquei pensando, filha da puta. Exatamente, porra. No meu caso... O Mug era esse cara. Exatamente. Sem noção. Assim, José. Até hoje, meu maior conquista esportiva foi o ano em que a minha escola ganhou o interclasse de Cabo Frio. Nossa sala era lixo. A gente não ganhou nada aquele ano. De guerra específica. Caralho, velho. Ok, porra. Quem dera, que tipo, foi só 5 idiotas de um lado e 5 idiotas do outro puxando uma corda, mas. Valeu! Caralho. Mas assim, é que naquele ano, a minha sala tava muito ruim naquele interclasse, mas tipo, tava bizonhamente ruim. Aí, a única coisa que deu pra participar, porque assim, teve time que a gente perdeu por WO, foi um fiasco. A única coisa que deu pra participar naquele ano foi do Cabo de Guerra. E foi muito massa, porque assim, tava. De alguma forma o pessoal tinha se organizado, uns meninos tinham decidido, tipo, ah, vou ser o técnico de vocês e tudo mais. Aí ele. Caralho, a gente arrumou um técnico pra Cabo de Guerra. É que tava. A gente tava num desespero tão grande pra ganhar uma coisa naquele se ano. Se liga no nível. É porque tem que puxar coisa, ou vai, né? Se tiver desincronizado, não vai. Tinha um tambor, aí ele arrumou acho que duas garrafas pet e começou tipo, a coordenar a gente, sabe? Tipo. Vou fazer a gente puxar no ritmo certo, acabou que deu certo, nós ganhamos aquele ano, foi muito massa. Foi a única coisa que a gente ganhou também, mas foi assim, o maior feito da minha breve e bem vergonhosa vida esportiva foi ter ganho um cabo de guerra da Espanha. A própria ideia de interclasse, na verdade, você vê como ela é muito lógica. Por que não colocar as crianças pra despertar o seu pior lado contra as pessoas, né? Que ela já não gosta. É um preparo pra vida. Parece promissor. Isso é um adulto pra você. Claro, porque na sociedade você pode dar uma cotovelada no nariz do cara numa boa. Então, assim, você pode não dar uma cotovelada real, mas porque ele você é melhor pode dar uma que cotovelada, você. Nem uma cotovelada simbólica. Cabeça, nem toda agressão é física, cara. Exato. Rapaz, sério, o que mais rolava era tipo aquelas. O pessoal mexia com o ego das pessoas, entendeu? As coisas que a criançada falava e fazia. Tipo, era uma violência psicológica errada, mano. Eu lembro que nessas histórias aí de interclasses, assim, eu fui, de certa forma, privilegiado, porque eu caí numa turma onde tinha muitos esportistas de todos os tipos. Né? Carregado. Então a gente costumava ir bem. Não é só isso. E aí eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio no Interclasses, não vou lembrar o ano agora, que eu chamo de MVM, que é o Most Valuable Mesário. O melhor mesário, inclusive se rendeu pontos ao final por ser o melhor mesário. Caria, velho. Caramba, como você conseguiu isso? Só pra... Cada um com seu talento, né? Não, cara, no, nas outras eu era o melhor mesário, velho. Ué, porra. Melhor garoto. Por que d'água? Que a sociedade pode. Não, o mesário, mas o mesário era um. O mesário ele era um cargo de confiança, Rod. Porque é, cabia um mesário fazendo anotações de gols, cartões, faltas, tempo. É, esse é o começo então, do direito aí, ó. É o cargo de confiança, por isso que o professor escolhe puxar saco pra colocar lá. Pra um cara ganhar um cargo desse, tipo, ele automaticamente conquista o ódio dos coleguinhas, né? Porque, tipo, exatamente. Ele deixou o cara chato. Ou não, é. Quantas pessoas não querem comprar um mesário? Olha o nosso parlamento aí. Mano, eu já fui mesário também e os caras que tinham meus colegas, botam mais um burro ali, não sei o que, botam mais um burro. É, então bota uma foto. Eu lembro que uma vez eu fui mesário e perdi a conta, mano. Era tipo um jogo de basquete, tinha cesta de dois, cesta de três, caguei tudo, mano. Aí o cara, quanto que tá o jogo? Aí ele, da última vez que eu abri, Nossa, velho, deu uma confusão isso aí. Mas, cara, nossa, tem muita coisa assim pra contar de esporte. Imagina se o Rods fosse mesário de tênis, então, com a rotação toda irregular. Três gols pra um lado, dois pro outro. Eu sempre ia pra mesa de contragosto, assim, ou porque, sei lá, tava cheio, cheguei por último, ou porque, sei lá, sabe, deu alguma situação, eu não pude jogar, né? Então... mas é não foi louco. O Most Valuable, mas é por isso que você não ganhou o Most Valuable mesário. Dá pra pôr no currículo isso. É, ó. Com certeza. Eu acho assim, pra sintetizar assim, uma das minhas experiências aqui, que vocês vão dar risada bastante, assim. Eu tenho uma situação também, né, que infelizmente, se você não for o Mug, né, o esporte gera lesões, né? Você se desgasta, volta em situações, não, é natural que às vezes você se machuca, o, né? Na verdade, o esporte e o Mug causam lesões. Tudo bem. Eu, por exemplo, teve uma época, cara, que eu fui muito azarado. Eu acho que eu tava jogando, tipo, um futebol. Aí eu inventei de catar no gol, assim. Tipo era um futebol. Tipo um futebol. Tipo um futebol. Futebol. Tipo, o que seria isso, né? Futebol dos caras, né? Depende. Em que sentido o futebol? Ao menos vocês tinham uma bola. Tinha. Não, a gente foi um encontro com os caras de outro lugar, assim. Pessoal, sempre... Eu cheguei na época que era a época dos contras. Ou seja, começava a semi-profissionalizar a parada, né? Valia... refrigerante, valia sei lá o que, né? Nossa, isso fica sem profissional, hein? Pô, um gradado de refrigerante dava um grau na moral da galera aqui. Aí, eu lembro que nesse encontro aí, a gente tava revezando, porque o nosso goleiro não foi, e aí eu inventei de catar no gol e eu já usava aliança já na coisa. Aí eu não sei que ponte, que porcaria que eu fui fazer, que eu fiz uma ponte invertida pra dentro, que obviamente não deu certo. Isso se chama gol contra. Isso. Tava no gol, eu tentei pegar, mano. Só que aconteceu, na volta, quando a bola, tipo, saiu, eu peguei a bola, na hora que eu fui dar o retorno assim pro jogo, a minha mão, a aliança, ela grudou no ganchinho da trave, tá ligado? Nossa, meu dedo quase foi decepado esse dia. Cara, não fala isso que eu lembro de imagens de acidente com pessoas inteligentes que usam aliança em jogos coletivos. Cara, foi muito, exatamente, eu tava nesse grupo aí, né? Nossa, mano. É igual o maluco que vai jogar futebol de correntinha. Agora ele mete a mão. Como palavra de profissional, gente. Anel, colar, brinco, piercing, pelo amor de Deus. Óculos, que eu já vi gente fazer o cúmulo de praticar atividade física de óculos. Caralho. Mas teve uma vez, uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu perdi meu óculos num jogo, sendo que eu estava sem o meu óculos. Sendo que podia ser sua visão. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Obviamente, quando eu tava na escola, eu usava óculos. E assim, pra jogar, principalmente porque eu conhecia o fator insanidade, o fator doença mental dos meus amiguinhos, eu não jogava de óculos, né? Eu deixava ele na salinha da, tipo, uma biblioteca que tinha lá. Deixei ele dentro da sala. Eu não sei até hoje que ângulo que essa bola fez. Essa sala não ficava de frente direto pra quadra. Eu sei que o pessoal tava jogando vôlei, alguém rebateu a bola conseguiu entrar dentro da biblioteca, em cima, achou meu óculos em cima de uma mesa enorme, caiu direto em cima dele, quebrou o óculos em uns três pedaços. Nossa. Você já pensou pra... Você já parou pra pensar que a sua dívida com o universo vem de muito tempo atrás, pelo jeito? Não é de hoje. É. Sem disso. Então, já tá falado. Meio que sim. Mas de quebradeira eu tenho uma longa carreira aí também de fraturas e lesões. Mas ó, calma, deixa eu manter o assunto. O Dalio fez aí um levantamento, mas o Dalio, eu sempre pratiquei esportes com óculos, porque era inviável praticar sem. É pior, né? É muito... Não, se você mas aí é que tá, eu enxergo. Mas aí, quantos graus você usa? Quantos graus você usa? Eu, na época, eu tinha 6. Então, eu com 5 anos de idade eu comecei a usar óculos, eu comecei a usar 6 graus com 5 anos de idade. E desde os 5 anos de idade eu aprendi esporte sem óculos. Ura. Mano, eu enxergo, cara, que no pessoal. Dica eu luto, do Dolinho. É, eu luto sem óculos. O pessoal pergunta como é que você enxerga. Mano, eu não enxergo de longe. Quando o pé tá chegando perto, eu defendo. Assim, eu enxergo, eu defendo. Ah, mas tem esporte que não dá. É o instinto. De treinador. O negócio é uma coiseira, cara, que você confia no coração das cartas. Como mas então, assim. Por exemplo, no futebol, como eu era o menos habilidoso, eu era obviamente o goleiro. Cara, então quando eu era goleiro, não enxerga em longe. Não, cara, mas eu vou ensinar a estratégia. O óculos pro goleiro, ele é praticamente como se fosse o morcego da armadura do Batman, exatamente. Ela chama atenção, mas é a parte mais reforçada. Então, muitas vezes o atacante ele acaba chutando lá. Eu tomei tanta bolada no óculos, mas tanta bolada que eu comecei a desenvolver. Eu desenvolvi uma habilidade que eu conseguia calcular a trajetória de onde o óculos ia cair. Então eu já não caía no chão. Eu conseguia pegar o óculos depois. Enquanto da isso, a bola entrava no gol. Caraca. Né? Muitas vezes acontecia. Outra, né? Não dá pra ter não, tudo é, na vida. É, exatamente. Faz parte, né? Mas ao menos você defendia bastante, porque como era um imã, né? Pensa pelo lado, não, muitas vezes funcionava. Nossa, cara, mas não sei vocês, cara, mas eu me quebrava muito. Desde as épocas de ralada de perna, de braço, de mão nos jogos de rua, assim, e quando eu comecei a profissionalizar a dor também. Profissionalizar a dor, mano. Você também deu aula igual o Dylan? Ué? Você também deu aula? Não, de educação física não. Não, mas assim, pra quem luta, a dor é um processo do treinamento, cara. Pô, com certeza, né, cara? No pain, no gain. É isso, mano. Você literalmente aprende a fazer com que seu cérebro não sinta mais dor, cara. Eu tenho uma cicatriz muito maneira no olho. Você toma tanta porrada no cérebro que você desliga a sinapse. Sim. E aí você... e aí elas param de funcionar, entendeu? Tipo, o que que é essa? Não sentir a dor. Eu tenho uma cicatriz muito maneira em cima do olho direito aqui, mas infelizmente... Muito maneira. É, muito maneira, mano. Mas ela não foi do boxe. Mas ela não foi do esporte. Não foi do esporte, ela foi do cabeleireiro meio vendo. Mas ó, se liga na jornada aqui do herói que caiu e levantou várias vezes. A pior parada, assim, quando você faz, principalmente basquete e vôlei, é quando a bola bate no seu dedo, tipo, num ângulo zoado e o dedo luxa, tá ligado? Ele incha. É. Esse foi o primeiro estágio da dor, foi jogando a partida de vôlei. Eu praticava muitos esportes. Tem uma época que, por causa de escola e tal, eu praticava vários esportes, assim, né? Porque tinha condição lá na escola. Os times da sua escola deviam, tipo, sair na porrada por você, né? Não, ele vai não, time, não, ele não, nunca fui, assim, destaque, não. Eu tô falando que pra não, todo mundo praticava. Não, é o contrário, Dri. Eles brigavam pra não ficar com o outro. Não, não. Eu era o normalzão nos esportes, assim, em geral. Assim, óbvio, a gente gosta mais de uma, de outra. Mas aí, aconteceu que eu luxei o dedo uma época, lá, jogando um vôlei, assim, numa atividade aí de educação física. Aí depois acabou de sarar a luxação de dedo, fui jogar basquete. Ah, fui jogar basquete. Não, mentira, fui jogar vôlei. Aí jogando vôlei, não sei o que, não, eu pego, fui fazer lá uma manchete minha. Pra buscar a bola, só que foi rasteira assim, caí com o pulso no chão. Corpo em cima do pulso, pá. Não deslocou, mas tipo, deu uma trincadinha, tá ligado? Aí dói. Caralho, um mês de tala aqui, puta, burro pra caramba, o pessoal zoou, assinou lá o gesso, não sei o quê. Aí eu consegui a liberação cinco dias depois de machucar, de trincar a porcaria da mão, fui jogar basquete no intervalo com a galera. Ai. Porra, ah, trinco com o dedo. Eu já tô dando face palm aqui em mim, cara. E essa é a teoria da evolução que o Charles Darwin muito, velho. Previu. E eu não. Mas eu que tinha um brother que ele era igual o Rods. Ele era, mas ele era bom no que ele fazia. Ele era bom no futebol. Valoriza, e, Gil. E ele era sempre titular. Mas tá. E aí toda vez que tinha algum jogo oficial, campeonato, interclasse, qualquer coisa, todo jogo, invariavelmente ele saía machucado do jogo. todos os jogos. E a gente só esperar. A nossa aposta era quanto tempo vai demorar pra ele se machucar. Esquadrão era, suicida. Era ainda cada missão. Pode ser o cada último. Missão, por cada jogo, pode ser o último, entendeu? Era inacreditável. Era todo jogo. Se o time tivesse 5 jogadores, ia ficar com a menos, porque com certeza eles iam jogar muito tempo com 4, porque ele sempre se machucava. É o sangue nos olhos. Não sei se era porque ele era muito rápido, e aí a velocidade causa a raiva nas outras pessoas, e aí né, elas acabam, como que eu posso dizer, fazendo marcações de uma forma um pouco mais segura, um pouco mais vigorosas contra esse meu amigo. Mas ele sempre saia machucado em todos os jogos. A minha escola, ela praticamente firmou um contrato com a Gelox. Porque o que o maluco usava de gelol, de compressa quente, era inacreditável. Certo, esse tipo já ficava o pessoal de prontidão na hora. A enfermeira da escola odiava, né? O cara... De novo. Nossa, com certeza. Mas pra fechar aqui minhas histórias, moçada, eu vou contar agora aqui uma que envolveu nosso esporte nacional aqui favorito, futebol. De novo? De novo, cara. Puta. Caraca, e eu tô guardando história ainda. Talvez a gente vai precisar até de uma parte 2 no futuro aí, porque nem falei da minha carreira no boxe, no futebol americano, no cricket, na bocha. Mas eu não lembro porque eu tava com uma tala, não lembro porque eu tava com ela. Oh, e olha que Rods nem contou nenhuma das histórias das vezes que ele vomitou. São várias. Exato, calma aí também, né? De bebida ou de esporte? Não, o vômito no esporte, que foram várias. Mas aí eu tava com uma tala, não lembro porquê tal. E aí deu uma situação que a gente ia ter uma educação física. E acontecia, o professor de educação física, óbvio, ligadão, ele nunca ia deixar o moleque fazer qualquer atividade de tala, né? Porque, obviamente, ele não pode. E aí, sempre tentava e sempre era represado pelo professor. Não deixava, ficava lá trocando ideia com as minas. E aí chegou um dia lá que o professor de educação física principal faltou. E a gente teve aula com o professor substituto, né? Que, inclusive todos os professores substitutos da minha escola eram de educação física. Não sabia por quê, cara. Aula de física, professor de educação física. Aula de matemática, professor de educação física. Aula de... Mas aí nesse dia foi o dia da educação física. Aí, nesse dia o professor substituto colou lá. O pessoal começou a agitar lá a formação inicial do futebol, né? Tirar time, não sei o quê. Falei, pô, agora é minha chance, né? Na muquia. Aí fui, entrei tipo de braço... Tava de braço escondido assim, o pessoal tirou o time, não sei o que, começou a jogar, o professor de educação física lá ficou trocando ideia lá com o pessoal que não ia praticar, né, esporte, as meninas, o pessoal que não jogava. E aí, dado o momento do jogo assim, deu uns 2 minutos de jogo, eu falei, puta, me safei, né. Aí o professor, aí, esse dia eu fiquei conhecido por um nome, cara, porque o professor virou pra mim, me viu meu braço, viu minha tala, ficou putão e gritou assim, ô Teleton, sabe. E aí a Dri vem falar que não pode fazer piada. Caralho. De gordo. Desculpa, cara, eu sei o Eu não tive como reagir. Pensado, não tive. Eu quero um cara malemolente, mas não consegui mandar um contra, né? Nesse dia, o rei da esquiva falhou. Perdi a batalha. Perdi. O rei da esquiva. Nesse dia, eu imagino que o Rods tomou um... Pombocom. É bom que fica pra memória. Nesse dia, o pequeno Rodrigo conheceu o bullying. Muito legal, Marcelo. Bullying pelo professor, mas, hein? Cara. Mas é isso aí. Mas, gente, professor é substituto. Que vocês nunca vão entender. Cara não se chamava, tipo, Onizuka, não, velho? Última história, que é a história do dia em que eu fui enganado e eu entendi que realmente o mundo dos esportes era um mundo triste. Como muitas das crianças da década de 90, eu me apaixonei, aspas, por uma luta que era o karatê por conta dos Power Rangers, que em tese lutavam karatê. Se eram ou não, eu não sei, né? Mas assumia-se que era um karatê. Eu tive um problema com karatê e aula de giz. Gesso, beleza. Eu tô tentando ligar os pontos. É, bom, eu aí... acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas a impressão que deu é que ele, tipo, fez karatê e fez aula de acabamento de pedreiro, né, de gesso. É, também. Naquele como dia ele fez o karatê e chapiscou o muro. Mas bolso treinamento do senhor Miyagi, em vez de pintar, colocar a cera, tirar a cera, chapisco o muro e aceita o piso. Deixa pra lá. Bom, e aí eu comecei a praticar o karatê. E o karatê, como alguns outros esportes, ele divide o seu grau de habilidade em faixas coloridas, né? Sim. A primeira faixa é a faixa branca, que seria essa a faixa do iniciante. E aí ele passa para a faixa amarela, né? Depois de uma época específica, tal, passar tempo. Ocorre que o meu professor, por algum motivo, era uma pessoa má, como devem ser os professores de educação física em geral. Tipo, olha aí, Daniel. E o que ele fez? Ele inventou na escola dele que existia uma faixa entre a branca e a amarela, que era a faixa cinza. E ele tinha a faixa cinza. E eu, tipo, passei, em vez de passar pra amarela, eu passei pra faixa cinza. E eu parei lá. E aí, depois de anos que eu fui descobrir que eu não tinha porra nenhuma, porque não existe faixa cinza. A faixa cinza não é nada, entendeu? Faixa, pega a trouxa. Aí, intelectual. Agora, não, querendo defender. Não é necessariamente que não existe. Depende do estilo que você vai e da federação. Isso. E da sua idade. Cara, aqui, ó, é karatê. Não, aí karatê é karatê. Mas é assim, não. Aqui, ó. Eu sei se eu taekwondo. Karatê e karatê. Tem a faixa branca. Ele tem a faixa amarela, seria a segunda faixa. Só que, originalmente, existe uma faixa intermediária entre as duas que aqui no Brasil não utiliza, que é a faixa branca ponta amarela. Seria, tipo assim, pra criança muito pequena, que ainda não consegue pegar a faixa amarela, ele pega a ponta amarela. Por exemplo, também mesma situação do judô, entendeu? Não, era, porque tinha amigo meu que era faixa amarela. Não era que eu era moleque demais. É que ele não gostava de mim. Mas só você pegou a cinza? Se você tivesse dado motivo, né? Só você pegou a cinza? Não, outras pessoas fizeram. Não, não era só eu, mas tinha pessoas que estudavam comigo e já estavam na amarela. Então era a filosofia dele. Não, é sério. Ó, por exemplo. Não, porque ele era filho da puta, não é filosofia, caralho. Filosofia. Não, cara, tô falando sério. Querendo dar migué. Ó, no judô é a mesma coisa. Por exemplo, tem escolas, tem alguns lugares que dependendo da filosofia, aí eles medem por eles, entendeu? Geralmente é idade ou desempenho, alguma coisa do gênero, tempo. No judô, geralmente você sai da branca e vai pra azul, entendeu? Tipo, e tem três faixas, tipo, isso normalmente, mas as crianças, ou dependendo, tem ainda a vermelhado, não lembro qual que é, é um vermelho mais forte, vinho. Aí tem cinza, azul, isso claro. Aí, e aí isso aí é azul. pra ganhar o seu tempo e o seu dinheiro. Porque tudo isso é cobrado à parte. Exame de faixa cobra, assim como o senhor Dylan também é mentiroso aí. Ô, seu filho da mãe, mas você quer que a gente ganhe a vida como dando aula? aqui não é casa de caridade não, mano. A gente tá ensinando arte marcial, velho. Acho que tá ensinando a passar a perna nas crianças. Esse é o ponto. Ah, não, mas ó, só assim, enganar crianças inocentes. Só pra contextualizar. Tudo que eu queria era ser um Power Ranger. Mas aí é só você comprar um colão colorido, não sabe fazer karatê. Mas você conseguiu fazer isso. Tem esses maus exemplos, cabeça, e tem os exemplos. Eu concordo com o Dalian, acho que no contexto certo tem que se enrolar o exame de faixa, pá, né? Porque afinal não, é um eu não de passagem por mega exame, importante, eu tô né, reclamando... mano? Mas eu já vi umas coisas feias também. Não, eu já, não, vocês tem ideia, ridículas. Eu já vi exame de categorização de boxe. Cara, isso tem... não existe, velho. Então, isso existe. Esse tipo de coisa tem que chegar isso... mesmo. Ai, gente, isso é essa palhaçada. Não, isso não existe, que nem um exemplo. Porque você faz artes marciais. Você faz uma prova pra poder entrar graduação, no peso graduado em boxe. Não, graduado em boxe. Cara, boxe não tem graduação, velho. Não existe graduação em boxe. Não existe. Os caras. Boxe é batendo o maluco da sua frente. Não, boxe é uma questão que o cara te separa, na verdade, por experiência, por habilidade. Então. E pelo seu peso. É diferente, né? Que nem exemplo do próprio taekwondo, a separação de faixa, pra você conseguir ganhar uma faixa, não é por tempo, é um currículo que você tem que fazer, você tem X coisas que você tem que conseguir cumprir, você conseguiu cumprir, beleza, tem você pega pra aquela faixa. Tem que ter 10 horas de estágio, 6 horas de pesquisa, 3 de extensão, cara, tem que entregar o relatório em 2 vias na secretaria então, da faculdade, mano, pra você pegar, pra dois você seminários. Pegar a faixa de quarto dan, você tem que fazer um TCC, velho, em taekwondo. Tem um TCC pra quarto dan, mano. Vai. Escrevendo com o pé ainda. Tem banca. Então, você vai falando. E em pé. Você tem que ficar, tipo, e não um é, pé no chão. Perguntou se tem banca. Exame de taekwondo tem uma banca examinadora assim, velho, que avalia o possivelmente faixa preta. Eu fui avaliado por 4 mestres no exame de faixa preta. E aí você ganha, 10 com louvor. Cara, parte do mestrado. Eu não sei minha nota, eu sei que eu ganhei a faixa, tá lá na cintura. É o que tá falando. Porque agora, porque trocar pra segundo dano nem a pau, porque Brasil aqui, o negócio é máfia, né? Caro pra caramba. Isso aí, por isso que o esporte é mal. Enfim. Ele tira o pior das pessoas, ele movimenta dinheiro de forma ilícita, ele faz o Rod se quebrar inteiro, entendeu? No, do esporte não é bom, crianças. Essa é a nossa conclusão de hoje. Deixa eu fazer o policial bom aqui. Só porque eles não gostam de você, não quer dizer que eles não gostem do resto das pessoas. Mas assim, moçada, no geral, acho que, infelizmente, daqui não vai dar pra gente tratar todas as nossas situações aqui infelizes, felizes, né? Nesse podcast aqui. Acho que sobrou muito, espaço aqui pra gente ainda conseguir continuar esse assunto. Tem muito mais merda que aconteceu comigo, com um monte de gente aqui gravando, que seria da hora compartilhar também. E com vocês também, ouvintes, né? O comentário tá sempre livre aí também pra falar, mas eu acho que esse é o momento, assim, pra uma conclusão nossa, assim, né? Eu vou deixar, não vou abrir a minha conclusão com uma última história, assim, mas só ressaltar que realmente o esporte é aquela parada, né, meu? A dificuldade, a dor, a diversidade vem, entre aspas, aí com um fim, com um objetivo nobre, né? Que é melhorar, que é melhor. Nem sempre é fácil, nem sempre você sai inteiro. Mas é isso aí, né? Keep moving, keep fighting. É, que negócio. Esporte é suor, é lágrimas, é sangue, mas é vida. É, o Dali deve ter um monte de frases do Cristian, assim. É lógico, mano. Nossa, ele deve decorar essas frases. A gente tem que ter frase pra ele estimular. Ele é pago pra isso. Ele é pago pra fazer o cara acreditar que ele vai chegar em algum lugar, entendeu? É isso aí, moçada. Bem, só falando então, eu aqui como um atual sedentário, mas querendo mudar de vida, eu falo que, assim, realmente esportes é algo que... é algo que realmente te motiva. Eu realmente estava muito parado. Quando eu comecei a dar uma caminhada, é sério, te renova, te deixa mais animado, te deixa mais feliz. Você tem mais ânimo pra fazer é mais coisa, saudável, entendeu? Né? É mais saudável, você se sente melhor. Cabeça. Você se sente melhor. Tudo pop e pop. Então, esse é o maluco que tá se fudendo, quer que o mundo se foda com ele também. Ah, eu tô pra dividir a carga, né? Também sou da pessoa que, assim, você tem que se sentir bem consigo mesmo. Se você é um gordinho que tá se sentindo legal, da hora, cara, abraço, valor do Warcraft aí, não, show de bola. Não é só isso, velho. Você, só porque a pessoa é gordinha não significa que ela é sedentária. Existem gordinhos extremamente ativos. Exatamente. Existem gordinhos que são mais saudáveis do que pessoas magras. Né, cabeça? Então. Desculpa se o meu fígado é melhor que o seu, tá? Daqui a uns 10 anos você fala pra gente se continua assim, tá? Então, o que eu falo é assim, se você gosta de esportes, pô, show de bola, bacana, é algo legal. Se você tá procurando uma renovada de vida, se tá querendo mudar seu estilo de vida, cara, corra atrás de esportes, procure seu esporte que é mais com a sua cara, ou então comece com algo mais leve, alguma coisa do gênero. Mas também... se achar, tô legal, tô bacana, tô feliz, não sou eu que vou te falar assim, cara, muda sua vida. Boa, Mugi. Eu acho que é uma coisa legal a gente falar isso, porque a gente tem essa ideia de, tipo, associar, só porque o cara é gordinho, ele necessariamente vai ser doente. Nem só o gordinho, muito magro, sei lá, saca? É porque, assim, primeiro, uma coisa que eu aprendi sobre as pessoas, 90% de quem fala do seu peso, dizendo que tá preocupado com a sua saúde, tá, na verdade, tá pouco se fudendo pra sua saúde. É uma questão de estética, sim, tá? É uma coisa que eu percebo de muitas pessoas. No meu caso, o que eu pratico não são esportes, de fato, mas... Sorry. A ideia da atividade física, ao longo desse tempo, tá me trazendo muita coisa muito boa. Poxa, do mínimo porque as pessoas, as senhorinhas que vão nas mesmas aulas que eu são todas muito fofas, a gente conversa um monte, é socialização, sabe, fazer amizades faz bem, é muito bom. Socialização já não sou uma coisa tão adepta, assim, tipo, ainda mais no esporte, porque assim, você... Não, mas aí é que tem que ser competitivo, tá não, certo? Não, não, não, não, é que assim, sem espaço pra papo, sem espaço mas pra é que vitória. Tá. Na verdade, a Adri, ela pratica atividade física, onde a socialização... Eu faço ginástica, tem pessoas fazendo as mesmas ginásticas que eu. Ninguém tá competindo lá, por isso que dá certo. Então... Não, mas... você tem que ser a mais ginástica. Exatamente. Não, eu admito, assim, do fundo do meu coração, eu lá, do alto dos meus... alguns quilos a mais. Okay. Quando eu vou fazer uma aula de jump, você tem que ser exemplo. O mais feliz do Zumba. Senão você perde. Cara, uma das aulas que eu faço é power jump. É um... É essencialmente pular numa caminha elástica. E de tempos em tempos é aparece a aula um... de daqui a 10 anos eu não vou ter mais joelho. É, meio que isso. Aí, de vez em quando, aparecem uns caras todos bombadões que fazem os aparelhos lá pra tentar fazer a aula, porque, pular numa cama elástica. Tô de... E aí é fácil. Aí eu só fico lá observando. Tem um espelho, né? A gente consegue ver a sala inteira. Eu admito que faz um bem danado pro meu ego ver esses caras não dando conta de fazer as coisas que eu faço. É muito bom. Mas, assim, maldades à parte, a atividade física tem me trazido muita coisa boa. É a questão realmente de fazer amigos, de melhorar a saúde, melhorar fôlego. Faz bem pro psicológico também, poxa. Ajuda você a controlar ansiedade, controlar... ocupar seu tempo com uma coisa produtiva, com uma coisa saudável. Tá sendo muito bom. Eu não tô emagrecendo, porque eu continuo comendo do mesmo jeito. Eu sou fã demais de comida pra de fato ficar com o físico lá, cartaz de academia. Mas assim, o ideal é procurar alguma coisa que te atraia. Você gosta de esporte? Faz um esporte. Ah, eu gosto de piscina. Faz uma natação. Ah, eu gosto de dança. Tem... Ficam zoando com a Zumba, mas... vários tipos de danças aeróbicas estão aí pra você fazer. Ah, gosto de correr, então vai correr. Gosto de caminhar, então vai caminhar. Procura aquilo que te faz bem, que te faz feliz. É uma coisa que... Procura aquilo que você gosta de fazer. Quando você descobre aquele exercício que é pra você, que você faz, e depois que você termina, nossa, isso foi legal pra caramba. Aí você vai embora. Tanto é que eu dei sorte porque eu só tô fazendo esse tempo todo sem parar, porque eu descobri o que é legal. E vem fazendo bem e é isso. É bacana. Mesmo que não pra perder peso, procurar uma atividade física pra você se sentir bem com você mesmo. Mas se não é seu rolê, vai pro mundo, querido. Seja feliz. E é isso. Show. Minha... Eu vou ficar no... Cara, esporte é sofrimento, é dor, é tristeza, é... Tudo é isso. Pau, é pedra. É fim do caminho. Não, então não façam esporte. Sejam felizes. Busquem felicidade por outros meios. Entendeu? Não... Sentado na cadeira. Seja... Coxinha é felicidade também, viu? É felicidade. Faça algo útil à sociedade, entendeu? Escreva um livro, salve uma criança, dê banho num panda, sabe? Façam coisas melhores pra você e para o mundo do que correr numa esteira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Salve a gente, Dalio. Falando a parte, tirando um pouco a parte da brincadeira e pegando até o que a Adri falou. Eu não brinquei, não, tá? Fui sincero no meu desejo. Pra fingir que essa foi brincadeira, assim. Ah, mas independente disso, o seu caso, nem Jesus salvando, mas beleza. Mas falando sério, que nem a Adri falou, é a questão, gente. Esporte, assim, não adianta você falar, não gosto, não pratico. É apenas você não encontrou a modalidade ou atividade que é melhor pra você. Porque, meu, todo mundo alguma coisa vai gostar de praticar. E atividade física é essencial. Não adianta, a gente vive num mundo que a correria é complicada. A gente tem doenças hoje em dia que aparecem que justamente estudos comprovam que a atividade física previne, que a atividade física ajuda a curar, a melhorar. Então, meu, pratica. E não vou dizer pratica pra emagrecer, não vou dizer pratica pra ficar fortinho, pra ficar monstrinho, porque... estética é o de menos. Pratica pela sua saúde, pratica pelo seu bem-estar psicológico, pelo seu bem-estar físico. Quando você achar uma atividade que você realmente gosta, que você realmente vai ver, que você vai sentir prazer, isso é o principal. Por mais que a gente fala brincando que a esporte é sofrimento, é dor, que também faz parte em algumas modalidades. Eurotreino. Dói, viu, gente? Quando você começa, seu melhor, o Dorflex vira seu amigo. Sim. É que nem eu sempre falo pro aluno, ele acaba de fazer, eu falo, doeu, ela doeu, eu falo, é que você vai ver amanhã quando você levantar da cama. Mas motivacional. Eu sou professor. Motivacional. Podia colocar em mim um selo, professor sincero. Pá, eu sou assim. Mas é isso, gente. Você tem que. Vai pra frente, pega, acha alguma atividade que você realmente gosta. meu, pratica que você vai ver que você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais disposto até pra fazer a atividade. Isso é o que muita gente não faz, porque, ah, eu não tenho gás, eu não aguento. Começa a praticar, você vai ver que vai melhorar. Seu humor vai melhorar, aí você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer um mundo novo, tá? Tudo bem que você vai conhecer uns loucos também no processo, mas isso faz parte. Mas, gente, é o que eu falo, como falando, puxando a sardinha pra... Olha o Dalion aí, mandou um comercial propaganda aí, pode falar, contato profissional aí, Dalion, professor e... Personal trainer. Ah, e assim, pra finalizar, assim, só um último recadinho, Se o meu professor estiver escutando isso, que ele o cara tem a gente os alunos do Facebook, que toda semana marca todo mundo pra lembrar que tem a porra da aula na sexta-feira à noite. Então, assim, professor, se você estiver escutando isso, é sério. Quando você fala que a sua orelha arde no fim de semana porque a gente xinga, posso te falar? É verdade. A gente xinga. Muito. Porque dói. É isso aí, colega de profissão. Por que o cara não vai carpir o lote? Por que ele vai salvar a criança na Índia? Entendeu? Em vez de ficar marcando aluno no Facebook. Pode ter certeza que, assim, tudo que você acha que a gente fala pra você mentalmente durante as aulas é meio verdade. Sério, dói. A gente lembra. Mas a gente como, só pra falar, a gente como professor, a gente sabe que vocês xingam, a gente sabe que vocês reclamam, mas o curso é vocês amam a gente. Uma porra, né? A gente tá pagando vocês, né, velho? Esse amor de professor é quanto paga o boleto que eu sei. Tem dinheiro? É, enquanto tá em dia. Não, beleza, eu te amo. Antes de finalizar esse cast, gente, eu só quero lembrar, a gente tá falando sobre esportes, então procurem outras coisas de esportes aqui no Projeto X. A gente tem alguns casts sobre anime de esportes, como vocês, 52, Kuroko no Basket, 90, animes de futebol, 80, Ajime no fucking Ippo, 46, Major, e 10, Chihaya Furu. Reza a lenda que vai ter um podcast de um filme aí, de algum esporte aí, bem legal, mas aí deixa o spoiler pro futuro. Reza, E tem playlist também, Mug, salvo engano, sobre... com músicas de animes de futebol, animes de esporte, que eu gravei com vocês. Ah, e até como dica, até pra vocês falarem de anime, eu uso como exemplo, porque eu aprendi movimentos esportivos de esportes que eu não praticava graças a animes. Olha aí. Eu aprendi a arremessar, a arremessar uma bola de basquete assistindo Slam Dunk. Quando eu cheguei na faculdade na aula de basquete, eu já sabia fazer o arremesso corretamente, vivo anime. Mas se a Drift tivesse assistido A bola Sparta, é sua ela amiga. Ela não tinha medo da bola, porque o Oliver dizia, a bola é sua amiga. Olha, aquela bola que pura a rede lá, aquilo é minha amiga, aquilo é amigo de goleiro. Moçada, mas é isso aí, fechamos aqui com mérito, imagina, né? Espero que esse programa tenha servido aí pra motivar ou no mínimo desmotivar aí quem tá afim aí de praticar alguma parada. Eu acho que essa é a parada, moçada. Não desistam, continuem a nadar. E como diria o nosso amigo Dolinho, bebam muito líquido. Abração, Projeto X se despede. Falou, valeu. Falou. Beijo, galera. Tchau. bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Olá pessoal, aqui é o Mugi com o Seiji, fazendo companhia aqui para o quadro do Seiji, que é o Caixa de Entrada, né? Mas beleza. É, não deveria ser, né? Vocês sabem disso, né, galera? Mas é. A prática e a teoria são duas coisas diferentes. Enfim, né? Querer, poder e fazer são três coisas diferentes. Olha aí. Bom, enfim, né? Pra quem não conhece o nosso site, né? Escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Mande seu feedback para a gente através do e-mail contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a gente na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Já passamos de 2 mil curtidas. Realmente passamos de 2 mil curtidas. Também, se você quer saber mais sobre o andamento da vida desses podcasters aqui, você pode estar no grupo do Projeto X do Facebook, né? Exatamente. E também não esqueçam também de seguir a gente no @projetoxpodcast, nosso Twitterzinho bonito. Mandem seus tweets lá, 140 caracteres, belezinha. Recados, né? Primeiro recado aqui, saiu o Projeto X Playlist número 51, temas de seriados parte 1. Exato. Eu e o Mug participamos falando de vários seriados legais, bonitos. Pô, bacana. Meu, seriado é sempre uma coisa bacana de falar e tem músicas muito boas, né? Então vale a pena acompanhar essa playlist. Com certeza. Outro recadinho aqui, gente. Minha pessoa, Mugiwara, esteve num canal de games aí no YouTube, que é o canal do Hakai Gamer, um brother meu, que a gente fala sobre Summoner's War, um joguinho bem batuta de celular. Então dê uma conferida aí e link na postagem. Então vamos aos nossos e-mails. O nosso primeiro e-mail é do Ítalo Almeida. Ele dá um feedback do podcast mais anterior ainda, que é o Bandas que nos marcaram, né? Uhum. Passando rapidamente, então, as bandas que marcaram a vida dele. Começando no e-mail dele, falando assim que ele é o Ítalo, de 15 anos, Buritimara, Bahia. O nick dele é Lee Heartbeat. E aí, PXP, falando do Bira aqui. Caramba, viu? Tem gosto pra tudo. Bom. Enfim. Gostei muito do tema do último podcast, que na verdade é o antes desse, né? É sobre o mesmo, Bandas que nos marcaram. Aí ele fala assim da banda marcante dele na adolescência, que foi o Tokyo Hotel, que ele disse que começou a ouvir quando tinha 11 anos, escuta até hoje. A banda, o cantor que formou o gosto musical dele, o Avenged Sevenfold, que fez ele conhecer o heavy metal e aprofundar no estilo. Conheci ela jogando Need for Speed, né? Uma banda, o cantor vergonha que ainda gosta, Paulinho Paixão. Ô, louco, hein? What the fuck, man? Sei lá. Em 2012, todo mundo ouvia isso por ser brega. Acabei gostando, eu não sei porquê. Uma banda, cantor que todos deveriam ouvir, o Híbria. Banda muito boa, brasileira, né? Já esteve no Rock in Rio junto com o Almar, banda do Edu Falaschi. E recomendo principalmente ao Kiba, pois tem vocais bem graves. Uma banda, cantor que gostava, mas hoje não suporta, 30 Seconds to Mars. Percebi que a banda é tão emo e gótica. Eu curto qualquer merda, então, tipo, olha. Tudo bem. Eu vou falar aqui. Uma banda cantou que você odiava, mas passou a gostar. Ele fala do Ghost BC, né? Por ser satanista, todos falavam que era ruim. Então não escutava, mas hoje em dia é uma das bandas que eu mais curto. Ou uma banda cantou que ninguém conhece, mas ele adora, né? O Core, banda do Rio de Janeiro. Eu gosto dela porque os caras têm quase minha idade. Acho que devem ser mais novos, mas são muito bons. E finalizando, ele fala de uma banda, o cantor que marcou a vida adulta dele. E como ele ainda tá na adolescência, acho que é o Avenged Sevenfold. Por enquanto, o Ibra ou o Angra também, que ele vai levar pra fase adulta dele. Bom, big abraço a todos do Projeto X. Valeu, Ítalo Almeida, pelo teu e-mail. Valeu, valeu, valeu. Mesmo sendo o e-mail do cast da semana retrasado. É, beleza, fica a dica. Manda esse e-mail, por favor, até sábado à noite, que é garantia que ele vai estar no caixa de entrada. Depois disso, não tem garantia nenhuma. Às vezes, gente, o pessoal manda e-mail pra gente, só que é de cast, tipo, que já foi muito tempo. Aí complica falar aqui, porque a gente já vai ter muito e-mail do cast da semana passada, entendeu? Caixa de entrada é gravado no domingo, a qualquer horário do dia, quando aparecer alguém pra gravar. É, exatamente. Bem, próximo e-mail é o senhor Claudio Hiroki Hano. Konnichiwa, PXP nominação. Alguém teska? Oreno namae wa Claudio Hiroki Hano. Honto wa hantai dakedo maika? Não entendi o que tu falou. Também não. Ele fala, olha eu de novo, XD. Não sei se no e-mail que enviei foi lido, mas estou enviando novamente. Carinha bonitinha, paz. Eu não vi nenhum e-mail anterior, não. Eu também não vi e-mail teu, mas beleza. Gigi. Bom, queria dizer que vocês estão de parabéns. Os casts são muito bons e hilários. Dou altas risadas e acho que o pessoal do ônibus me acha louco ou coisa do tipo. Mas tô nem aí. Mais uma carinha emoticona aqui, mano. Ah, é normal isso, cara. Cara, é normal, velho. Vida de quem escuta podcast é assim. assim. Sim mesmo. Todo mundo acha você um louco porque você dá risada dos seus. Normal. Já vi muita cena assim. Seja louco e escute podcast no ônibus, ia mesmo, porque vale a pena. Foda-se o que as outras pessoas acham de você. Mas valeu pelo teu e-mail, Cláudio Hiroki Hano. Valeu, valeu. O próximo e-mail é do Heimver. O Heimver vai dar um feedback sobre o podcast do X-Men, a saga da Fênix Negra. Boa tarde, excelente podcast. Engraçado que a Sociedade Clube do Inferno realmente existiu no século XVIII, 1749, depois ela foi sucedida pela Sociedade da Fênix. Engraçado que a verborragia do Claremont realmente cansa, mas não muda o fato da HQ ser grandiosa. E numa parte que a Jean despiroca e os X-Men ficam com cagaço, a narrativa faz quase uma poesia, descrevendo a Jean como um lindo anjo que acalenta a morte como um algoz sublime, filha do caos e da destruição. Algo mais ou menos assim, se não me engano, quando ela explode a galáxia. Ê, maravilha. Melhor, melhor. Uma curiosidade, a Crystal foi feita sob encomenda, pois ia se fazer um filme dela, ou algo parecido. Mas o estúdio desistiu do filme e deixou a Marvel pra se virar com essa personagem de merda. Ah, é. Essa informação foi do Daniel HDR, que disse num podcast do Widecast. Cara, a Crystal, realmente ela foi feita só naquela época, assim, de disco. Nossa, cara. Hoje em dia, personagens... O disco já morreu, né? Então, é bizarro ver um personagem desse jeito. Se eu não me engano, eu acho que foi tentar adaptar também, a contextualizar algo mais pra uma coisa mais pop e tal, né? Mas era na boa, ninguém leva a Crystal a sério. Eu não levo ela. Parabéns pelo trabalho de vocês, mas acho que deviam ter leitura de comentários. É, antigamente tinha. Só que eu deixava você maior ainda. Só pra deixar um aviso, né? Eu, geralmente sou eu que tô editando muito caixa de entrada, então eu prefiro deixar um caixa de entrada mais curto, cerca de 20 minutos no máximo. Então tem vezes que chega bastante e-mail, então ó, não dá pra botar leitura de comentários. E eu prefiro continuar dessa forma também, mesmo com feedback moderado também, que a gente recebe e-mails. Né? É melhor, é melhor. Então eu prefiro realmente não ter a leitura de comentários, até porque comentários mesmo você pode dar um feedback respondendo no comentário direto, na postagem, é, né? Já o e-mail não tem jeito, a não ser que a gente respondesse o e-mail, né? Escrevendo, né? A não ser que, a gente, que nem a gente fosse tipo Overkill, que responde todos os e-mails. É, então, mas eu realmente prefiro ler o e-mail mesmo aqui nessa leitura, né? De e-mails, né? Na caixa de entrada. Melhor. Então é isso, eu prefiro realmente deixar assim. Leitura de comentários só quando eu tiver pouco feedback mesmo, ou algum comentário mega interessante pra ler. Que restante, vou deixar assim mesmo. E ele finaliza o e-mail falando assim: dormi ouvindo o podcast de vocês, sonhei com Claremont. Sei que não dormi direito depois disso. Coitado. Ah, é, mas valeu pelo teu e-mail, Heimver. Valeu, Heimver. E o próximo e-mail, senhor Ricardo de Andrade Santos, 31 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Ele vem aqui com um Ave Fênix para todos. Ótimo podcast. Uma ótima obra dos X-Men. É só uma pena que essa história tão boa e Dias de um Futuro Esquecido também tenham gerado um monte de histórias ruins de viagem no espaço e viagem no tempo. É, maravilha. Tentando se aproveitar do sucesso das duas primeiras, que fizeram os X-Men perder seu foco, que era sobre luta contra o racismo e a aceitação das minorias. Sobre o fato de utilizarem o tema de viagens no espaço na revista, se deve ao sucesso da primeira trilogia de Star Wars. Várias HQs começaram a ter aventuras espaciais na época. Até o Homem-Aranha viajou para o espaço em Guerras Secretas. Sim, realmente, sim. Eu acho que Star Wars influenciou e muito para as histórias assim, né? Ah, influenciou em cinema, influenciou em várias outras franquias. E continua influenciando, né? Com certeza, com certeza. Bem, obrigado, senhor Ricardo de Andrade Santos. Legal seu e-mail, continue mandando, por favor. Sim, e o próximo e-mail é do Rafael Taira. E aí, pessoal do Projeto X. Sobre a saga da Fênix Negra, ela está longe de ser a minha favorita das sagas dos X-Men. Ao contrário do público geral, a minha saga favorita é a saga do Apocalipse, por ter mais reviravoltas e ser bem longa, né? E a Era do Apocalipse também é outra saga que só fala bastante dela, né? Uhum. Segundo lugar é o Dias de um Futuro Esquecido e a terceira, a Fênix Negra. Ela perde uns pontos por ter um ritmo mais lento, menos porrada e muito drama. Ah, mas também tem que comparar aquela época, né? Porra, finalzinho da década de 70, início da década de 80, né? O estilo é muito diferente da Era do Apocalipse, que era mais na década de 90, né? Quarto, a saga do passado do Wolverine. E o quinto lugar, Gênesis Mutante, Massacre dos Mutantes. Interessante. Confesso que quando adolescente achava que o Clube do Inferno tinha esse nome, porque achava que era tipo uma boate daquelas bem pesadonas. Sempre odiei o Sebastian Shaw e de certa forma torci por ele apanhar neste arco. No desenho também acho que era legal, mas tenho vontade de rever, ao contrário do cabeça, que Brefeto deixa guardado. Ah, mas é legal aquele desenho dos X-Men da década de 90. Pô, o desenho é legal também. Assim, eu nunca reassisti, né? Mas, cara, eu gostava pra caralho. Eu gostei também, eu gostava bastante. Bom, também não gostei muito da forma de como ressuscitaram a Jean Grey, mas fazer o quê, né? O personagem chama Fênix, logo queria ressuscitar. Mas poderia ter feito de uma forma menos roubada e arranjada. Falei, retcon safado que fizeram com essa personagem que morreu. Cara, que droga, viu? Eu não gosto quando fazem essas coisas, viu? Sinceramente. Fica minha revolta aqui. Mas valeu por tudo, pelo seu e-mail, Rafael. Obrigado pela mensagem. Isso aí. Bem, agora vamos para o e-mail que eu acho que mais mexeu com o nosso cocoro aqui nessa semana. Cara, que e-mail lindo. Que é o e-mail do senhor Gabriel Henrique Silva de Almeida. Cara, muito obrigado por ter mandado esse e-mail, Gabriel. Fez meu dia feliz, cara. Olá. Olá, magnânimos senhores da podosfera. Sou Gabriel Razedori, 18 anos e moro em Utah, Estados Unidos. Olha aí. O que falar desse podcast que conheço há pouco tempo, pouco mesmo, um mês e meio. E já considero pacas. Caramba. Pessoal, não sei como agradecer todas as horas de diversão que vocês proporcionaram nesse último mês e meio. Consegui ouvir todas as edições, inclusive a do Mortal Kombat Parte 2. De nada, cabeça, valeu. Cara, em um mês e meio ele escutou tudo. Caralho, velho. Eita porra. Mano, é absurdo, mano. Isso é um vício, cara. Ah, eu fico muito feliz, porque, cara, se ele maratonou em um mês e meio todas as casts, é que realmente ele gostou. Realmente. Bem, posso dizer sem dúvidas que vocês estão na minha trindade dos podcasts. Junto ao e ao para falar a verdade, nos últimos tempos vocês estão bem melhores que o puta, ganhei meu dia. Aê, abraço, falou. Olha o ego subindo. Foi bipado todo o nome desses podcasts, mas, cara, ganhei meu dia. Só falo isso. Ganhei meu dia. Bem, esse será meu primeiro e último e-mail. Oh, que pena. Pois quarta-feira, dia 21, estarei indo em um serviço voluntário por 2 anos e não poderei mais escutá-los durante esse tempo, porém, suas influências vão continuar em mim. Oh. Nas últimas semanas, li e vi várias coisas recomendadas pelo podcast, tais como a piada mortal, Kick-Ass 1, 2 e 3, a lenda de Korra, até comecei o One Piece graças ao Mugi. Yeah! Não sei se isso é bom ou ruim. Eita. Mas agora tenho que terminar de ver. Com certeza você tem que terminar de ver. Puta que pariu. Pera, mas ele começou agora o One Piece. Nossa, quanto que ele vai terminar de ver isso? Não sei. Se ele vai sair nessa quarta pra um serviço voluntário, cara, você tem até o dia 21 pra estar acompanhando o One Piece. Meu Deus do céu, acho que ele não consegue ainda. Mas me sinto muito feliz com isso, cara. Por que será, né? Não poderei de deixar de fora meu podcast favorito, sem dúvidas, o de Shigatsu wa Kimi no Uso. Tete programa. Eu chorei no anime, depois no programa e depois reassistindo. Foi complicado. Eu entendo essa emoção, cara. Eu entendo. Eu lembro como a gente tava gravando esse cast. Não foi uma sensação tão legal no final daquele cast. Mas enfim, não vi outro podcast abordar tão bem esse anime e ainda com a emoção de vocês. Continue sempre com esse jeito ninja de ser. Ah. Eu acho que ele acabou de citar Naruto, mas beleza. Desculpe o e-mail longo, mas minha gratidão não cabe em um e-mail. Isso não é um adeus, e sim um até logo e fui. Cara, você tem 2 anos. Daqui 2 anos, quando você voltar, a gente vai ter mais ou menos 100 podcasts a mais. Você volta e maratona de novo. Oh, não, tá? Assim, ó, mesmo que o podcast já tenha acabado, acho que o site ainda vai estar no ar, né? Não vai? Acho que pelo menos vai estar no ar o servidor. Escuta até o momento acumulado que a gente já lançou. Sage, por favor. Não fala coisa assim, velho. Mas acho que daqui a 2 anos, eu não sei o que vai estar minha vida daqui a 2 anos. Porra, eu sei de uma coisa, eu posso não estar vivo. Para com isso, agora sim, baixa da maneira. Mas o podcast vai estar no ar sim, caralho. O louco, o Mook não vai estar vivo, mas o site vai estar, meu Deus. Porra, com certeza. Olha aí, isso que é trabalho, hein, cara. PS, Dri, volta a escutar Evro. Lobo Branco e nananana, melhores momentos do podcast ever. Não entendi isso. Nananana. Ah, nananana. Nananana. Ah, tá, entendi. Lobo Branco. Lobo Branco. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail, Gabriel Henrique de Silva de Almeida. Valeu mesmo. É muito emocionante. É assim, são e-mails assim que fazem a gente querer continuar o trabalho de podcast, viu? Meu ego agora só vai abaixar daqui 3 meses, cara. Cara, sério? Meu domingo foi muito feliz lendo esse e-mail. Nossa, eu curti muito. Muito legal. E o pessoal que leu esse e-mail adorou também. Além do que você citou sobre 3 podcasts aí, enfim, você citou sobre que você tá começando a assistir One Piece, cara. Pô, não tem como eu ficar mais feliz. E você citou sobre ficar só aqui, meu sou, que é um dos casts que eu mais gosto dessa porra também. E você citou Avril também pra eu escutar, porra. Pois é, então, boa sorte no seu serviço voluntário e vamos ficar a sua espera também. E sei lá, tipo, eu sei que é um serviço voluntário, às vezes você não vai ter, tipo, não sei onde você vai estar, se vai ser com fácil acesso, alguma coisa. Mas, tipo, depois de um mês, se você tiver acesso a uma internetzinha, cara, tipo, sei lá, tem um MP3 player, baixa ali, tá ligado? Pá, e tipo, escuta. Não precisa ficar mandando e-mail pra gente. A gente gostou muito do seu e-mail, de coração, mas tente continuar acompanhando a gente. Nem que for de tempos em tempos, mas, tipo, tente. É legal. Sim, sim. Bom, vamos continuar com a caixa de entrada, falar do pessoal que chutou e acertou as dicas do podcast. Quem chutou e acertou as dicas foram o Parker, o Pablo Neves, o Ricardo de Andrade Santos, o Rafael Taira e o Gabriel Henrique Silva de Almeida. Valeu, galera. A gente tava fácil essas dicas, hein, por favor. Tava fácil. Bem, e vamos mandar uns abraços aos nossos comentadores aí do nosso podcast. Senhor Antônio Pereira, senhor Afaranha, senhor Vinícius Azevedo, senhor Razedori, senhor Pablo Neves, senhor Jacaré Paguá e senhor Vinícius Silva. Muito obrigado pelos comentários. E como eu sempre digo, comentem muito. Eu gosto de ler comentários, por favor. A gente fica muito feliz se você tá comentando na postagem. Aí sempre me tem aquele, ah, mas eu comento no Facebook, na postagem. Cara, é legal, bacana. Mas comenta no site também, dá aquela forcinha pra gente, por favor. Sim, sim. Bom, e pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? Isso aí. Ah, pra quem escutou esse podcast, foi de Minha Vida na Desportiva, né? A galera falando de toda a sua vida de esportes ou não. É, mais ou menos. É, então, as dicas foram futebol, taekwondo e academia. E tem tudo a ver com esportes, né? Tudo a ver com a prática esportiva. Só pra falar que, durante aquele cast até agora, eu estou fazendo minhas atividades físicas, sim. Estou correndo, estou andando, então chupa a sociedade. Ó, Mugo, só digo assim, pra ser mais efetivo, para com o batom, larga o doce. Porra, é uma vez por dia. Larga o doce e vai continuar fazendo exercícios. Um chocolate por semana. E para de comer durante a gravação desse card de entrada, caramba. Tá bom. Beleza. E as dicas da próxima semana são Mojang, Cave Story e Towerfall Ascension. Gente, tá muito easy. Só pensem um pouco, cara. Tipo, fácil, tá? E cash bom vindo aí. Tá? Só digo isso. Finalmente saiu, né? Porra, depois de um tempo. Esse daí é um dos cash que tava na nossa gaveta há muito tempo pra poder ser feito. E a Dri editando hot. Quero ver o que vai sair. Puta que pariu, coitada dele. Beleza. Mas enfim, galera. Valeu então por mandar todos os e-mails, comentários. Então, continue seguindo a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e até semana que vem, né, pessoal? Isso aí, até semana que vem, pessoal. Falou! Fui! Então vamos viver. Nessa semana o impossível é nada. E é isso aí, senhores, bora. Que tem não muito pra falar. Nada, nada, olha, não seria nada, olha, é impossível. O impossível não, é nada. Essa é a introdução. Tem que ser literal, senão não tem graça. Ela precisava fugir do padrão. Beleza, não tinha que começar do padrão. Beleza, dessa vez, Rods, você acertou. É. Dava pra fazer um anime com esse plot. Ia ser louco. Pior que eu tenho um colega meu que faz isso. Ele pratica um estilo em cada arte marcial, velho. É doido. É o Batman. Arte marcial. Muito louco. O Rod quer esporte. Tudo. Olha, do Rod, luta, eu acredito que porque nossa, luta é possível, hein? Mas depende, o Rod, ele pode falar assim, luta é um esporte. Então se eu fiz uma, eu fiz todas. Você tá ligado, não, cara, não. Luta é um esporte, né? Eu não roubo, eu jogo justo. Ei, cabeça. Cara, luta é um esporte. É um esporte. É. Pô, eu quero ver o Rod jogando caruta. Ó, eu vou deixar aqui uma sugestão de ordem aqui pra vocês. Caraca, até isso ele quer controlar. Caralho, eu sou controlador, cara. Não existe. Ok. Não existe livre-arbítrio e não existe democracia nas gravações do Rod, cara. E aqui, não. Eu. Olha, eu acho que assim, que vai rolar aí é botarem a culpa numa galera que não tem nada a ver, que você tá tentando ajudar, sabe? Uhum. Ah, mas essa eu acho que é uma das melhores estratégias, né, do mundo, né? Você terceirizar a culpa, né? Eu gosto de, eu acho que terceirizar bem. Terceirizar a culpa, cara, olha o mundo. Caralho, em que a gente eu não sou gordo porque eu como muito. Eu sou gordo porque o McDonald's me chama espiritualmente, não. Culpa do... Eu jogaria a culpa na genética, por exemplo. Papai e mamãe se erraram, entendeu? E aí eu pago. Aí o meu pai, ele é um mega atleta. Minha mãe é magra. Como faz? A genética não é justa. A genética não é justa e muito menos faz sentido. Ó, falando assim, dando a carteirada, o nome disso que o cabeça tá mandando é simplesmente Caoseira, tá? Tá, mas peraí que a gente ainda nem apresentou o Dylan. Olá, Ed. Eu sou o Dylan. O Dylan é de casa, Mug, pô, deixa. O cara tá todos os programas, cacete, mano. Quem não conhece o Dalio? Tá bom, tá bom.